Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Quem tem o poder é CNC Music Factory. Meu Deus. Essa obscura. Aqui é o... Melhor ainda, você sabe com quem você tá falando? Olha aí, aqui é o André Souza e eu tenho o poder de controlar a mente das pessoas. Olha que isso pode ser verdade. Aqui é o Caio Gomes, se vocês soubessem como foi difícil escolher esse tema. Boa. Aqui é o Azaghal com grandes poderes, grandes barbaridades. É verdade, é bem verdade. Sim, nerds, estamos aqui com o nosso time de ciência para falar justamente do poder. O que acontece com a mente humana quando ela recebe poder? Quando ela tem poder? Tem um ditado judaico que fala que isso. Diz, né? Você quer conhecer? Agora é a hora dos e-mails? Dos e-mails. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas, Nerdcast! Vamos! Azaghal, hoje tem Nerdtech na sua timeline! Nerdcast duplo para você! Trazido pela Alura, cursos online de tecnologia, você sabe, e hoje nós vamos falar sobre aquilo que a gente não entende, mas agradece, o software livre. Sim, vai ser muito bom o papo pra gente entender, cara. Como esses caras que fazem software livre fazem grana? Exato. Eles fazem grana? É uma grande obra altruísta para a humanidade. Tem um pouco de altruísmo, sim, mas não. Existem carreiras baseadas em software livre e nós agradecemos porque muito do mundo da web que a gente conhece, inclusive o Jovem Nerd, baseado em software livre, cara. Se não tivesse, a gente não teria grana pra comer, nem pra começar. Então vamos entender melhor isso com a galera da Alura já na sua timeline. Baixa pra ouvir agora, rapaz. E não vamos esquecer que a Alura tem mais de 400 cursos online. Eu perco a conta, eu já não sei exatamente. Cada semana, cada mês, eles têm mais cursos, é muito maneiro. Vale a pena você conhecer, sem compromisso. Vai lá, clica, vê o que, que eles têm, o que, que eles podem oferecer. Aliás, se você fizer a assinatura anual, eles oferecem todos esses cursos. Você tem acesso a todo o conteúdo da Alura, quando você for assinante. É muito maneiro. Vale muito a pena, tem link aí no post pra você conhecer. Escuta o Nerdtech! Outro recado que a gente tem que dar, só que na verdade vamos trazer Fernando Russell. Ó! Oh! Tucano, Câncer Jack. Humildão. Estamos aí. O Nando dos Burg, Nando do Burg, Fernandinho do Burg. Fernandinho, umas bonitas. Vários títulos aí, tá colecionando. Ainda não é sobre a inauguração, ainda está em obras, vocês podem acompanhar lá no Instagram do Seven Kings. Seven Kings. Mas vai acontecer um evento, fala aí, como é que vai ser, quando vai ser, aonde vai ser? Domingo agora. Dia 5 de novembro, estarei no Vila Butantã, que é um food park em São Paulo, no bairro do Butantã, bem pertinho do metrô Butantã. Estarei vendendo meus camemburgers e meus humildões. Olha só! Puta que pariu! Então, mas tem número limitado, é bom chegar antes, ou como é que é? Então, falaram pra eu levar 300 sanduíches, só que é das 11 da manhã até as 9 da noite. Acho não pouco. Não sei que horas acaba. Geralmente, quando eu vou fazer evento em São Paulo, eu levo 150 e acabo em 2 horas. Uhum. 300, talvez, dê pra chegar até o meio da tarde. Ou seja, vai almoçar. Vai pro almoço. Não conta com a sorte. Exato. Se quiser um camembert, você tem que ir pra Santos. Exato. Ó, e não é qualquer camembert, é um camembert feito pelas mãos bonitas do Fernandinho do Burro. Excelente, excelente. Ó, tem link aqui no post pra você ter mais informações e direto. Não perde essa oportunidade. Um recado também aqui. Essa semana a gente tem uma novidade. Nha. E se você quiser saber qual é... Vai assistir o Nerd Office. Dessa semana, exatamente. Caso você já não tenha assistido. Ei, que beleza. Tá indo bem a novidade aí? Tá tudo bem? Tá bem? E se você não quiser ouvir recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 15 minutos e 50 sou eu quem manda nessa porra. Azaghal, quero agradecer aos netos que doam sangue e mandam suas fotinhos aqui. Não para provar, não para aparecer, mas simplesmente para dar aquele recado. Olha, doei sangue, salvei uma vida. Como a Ana Tiese, Alessandra Dal Negro, Beatriz Soete, Eric Perissotto, Gabriel Dantas, Guilherme Ferrari, Gustavo Mota, Jailton Domingos, Jean Varanda, Cauane Simões, Lucas Santos, Marcelo Norler, Matheus Balestrin e o time de futebol americano Flamengo Imperadores, Azaghal. Temos a galera também do Scalpo Solidário, que doa madeixas e cabelos para quem precisa. Gabriel Pellegrino, Matheus Freitas, Noemi Bezerra, Raoni Barcelos e Tayla Nagazawa. Olha aí, o Gabriel tem o sobrenome que você queria ter, Azaghal. Pellegrino. Pellegrino. Queria ser David Pellegrino. Você tem a chance de apresentar um bom caso aí num cartório. É, realmente, com esse tempo sobrando. Né? Arte dos fãs, quero agradecer ao Gabriel Prado que mandou a ditadura, fina ditadura de Jovem Nerd, Azaghal. O Mal e Léo pediram artes, temos artes aí. Ai, meu Deus do céu. Ivo Alexandre Pickle Dave, por Caio Atala, ficou meio... Ele fez aquela cara... Mas ficou um pouco assim, né? Um pouco no safe for work, eu diria. Ficou um pouco, sei lá. Ficou maneiro, ficou bem feito. Mas ficou um pouco... Como direi? Cuidado. Abre com cuidado. Temos o Gaveta Vida Louca 2 por Francisco Alexandre. Também Léo e Mal, abaixo a ditadura nerd por Alexandre Oliveira. Olha aí. Temos um Oleg pelo Tony Oliveira e um Ozob pelo Felipe Araújo. Maneiros. E finalizando os destaques, Rick e Morty, Azaghal Jovem Nerd, por André Cris. Como? Temos muitas outras artes maneiras aí. Se você tiver o app, você confere. Se você não tiver, vai no site e nos dê aqueles page views gostosos. Exato. Soan Monte, 23 anos, acadêmico de engenharia civil e guia de turismo. Tudo a ver. Santarém, Pará. Olá, nerds, esse definitivamente não é o meu primeiro e-mail. No final do último Nerdcast sobre fake news, vocês discutiram rapidamente sobre aquele papo dos americanos terem perdido milhões produzindo uma caneta espacial enquanto os soviéticos resolveram esse problema levando lápis. Acontece que sim, essa história é totalmente fake. Mas diferente do que o Atila disse, o problema do pó de carbono não é ele ser inflamável, e sim que aquelas micropartículas de grafite que saem flutuando são excelentes condutores elétricos. Ah. Ou seja... Em contato com qualquer circuito ou até mesmo algumas superfícies metálicas, esse grafite poderia fechar vários circuitos e apagar a estação espacial. Ou até as naves, né? Caraca! Ou, no mínimo, inutilizar os sistemas um a um sem que ninguém possa fazer nada pra impedir. Vai fazer o quê? Soprar? Não tem o que fazer. Vai ficar voando. É, caraca, que perigo. Já que, como o Atila disse, e essa ele acertou, não dá pra limpar as micropartículas flutuantes de carvão. Elas vão ficar lá. É, no mais é isso, continuo com um excelente trabalho e mais um grande abraço a vocês e ao Atila, cujo trabalho dentro e fora das interwebs eu admiro muito. Oi. Caio Guimarães, 41 anos, jornalista, sem qualquer fake news no currículo. Olha aí. Indaiatuba, São Paulo. Este é meu quinto e-mail e o segundo a ser lido. Olha essa convicção toda aí. Ele já tá contando que tá sendo lido. Aí eu já me pego aqui na... Ah, não, cara. Na minha autoridade máxima. Pegou na autoridade. Vamos ver se vale. Vamos ver. Uma das lendas urbanas mais famosas do Brasil e um dos episódios que ajudaram a forjar o mito de Átila surgiu como fake news. Sim, a loira do banheiro é um tipo caso de notícia falsa. Porra, não diga, para dar superstição. Mas ele tá dizendo que foi noticiado. Ah, entendi, que veio a partir de uma notícia falsa. Os responsáveis foram os jornalistas Mário Luiz Serra e Sérgio Costa e Minas com Jumijan. Eles trabalhavam no final do jornal paulistano Notícias Populares, em 1966. Aham. Uhum. sendo notícias populares no jornal sensacionalista. Claro. Era preciso criar manchetes que chamassem a atenção do leitor que estivesse passando em frente à banca. Se as histórias por trás dessas manchetes fossem reais ou não, era só um detalhe. Caraca. Era um domingo tedioso, na redação do Notícias Populares, os repórteres se depararam com uma foto de uma funcionária do jornal que estava com um borrão no rosto. Alguém disse que ela parecia um fantasma. Foi então que eles resolveram que aquele seria o assunto principal da próxima edição. Caraca, tava sem assunto mesmo. Mas por que o banheiro da escola? Apenas uma questão de preencher o número de caracteres necessários para comprar a manchete. Ah, não. Que ficou? Loira fantasma aparece em banheiro de escola. Caralho, que maldito. O tal borrão da foto acabou virando o célebre algodão no nariz do suposto fantasma. O estouro de vendas fez com que um fenômeno se espalhasse, com relatos de pessoas que juravam ter visto a loira espectral se multiplicando pelas escolas paulistanas. Caraca. E em seguida, pelos interiores dos estados do Brasil todo. Depois de sofrer muita pressão, o jornal tentou desmentir, finalmente revelando que a loira do banheiro era uma farsa. E já naquela época, o resultado foi parecido com o que a gente vê hoje em dia. O desmentido virou teoria da conspiração. As pessoas queriam acreditar na lenda e ligavam para o jornal para dizer que a loira existia sim. Nossa. E que eles estavam tentando esconder alguma Nossa, coisa. Nossa, cara. Ah, meu irmão, quando nem quer acreditar, é foda. A única forma de fazer os leitores esquecerem a loira do banheiro foi com uma outra notícia fake, a do bebê diabo. Meu Deus, meu Deus. Uma criança que nasceu com duas pequenas protuberâncias na cabeça e que, na criatividade dos repórteres do Notícias Populares, virou o capiroto, um mochila de criança. O jornal conseguiu mudar de assunto, mas a loira sobreviveu. E enquanto houver um banheiro de escola, alunos impressionáveis e um cara de pau como Átila, ela sempre viverá. Caraca, que história, cara. PS. Também me lembro bem da história da entrevista de Otávio Mesquita com Charles Bronson. Olha aí, What's Brasil? Foi durante a cobertura da Copa de 94 no SBT. Nossa, isso eu não lembrava. Lembro até que no final do ano, em um daqueles programas de melhores momentos, ele advertiu aos fãs do ator que talvez fosse melhor não ver o programa para evitar a decepção com o ídolo. O mais engraçado foi que depois de passar do susto da rejeição, o Otávio Mesquita se ligou de que provavelmente o senhor Desejo de Matar sabia o que era o Brasil, apenas não estava afim de ser incomodado. É, o que eu acho. E aí o apresentador a cada novo entrevistado mandava essa. Você conhece o Charles Bronson? Fala. Olha ele ali, ó. Vai lá falar com ele. Um baita sacanagem, mas Otávio Mesquita deve ter se sentido vingado de cada vez que alguém ia importunar o decadente astro. Não, coitado, decadente não. Ai, caraca. Mas é engraçado que aí surgiu agora, o pessoal até mandou pra gente, um vídeo do Mauri Júnior falando que também passou por uma situação parecida, dessa com... Parecida, né? Com o Charles Bronson. Era bem parecido. Eu até falei assim, meu Deus, será que foi o Mauri Júnior e não lembrava que era o Otávio Mesquita? Mas olha, ele descreveu diferente. Ele não falou What's Brasil. É, ele foi só escroto de outra forma. Cara, alguém... Assim, isso tá no arquivo do SBT. Se ele falou que ele foi no SBT, e eu acredito... Ai, alguém que ouve, né, de que esse trabalho no arquivo do SBT, pelo amor de Deus! A gente não acha isso em lugar nenhum, cara. Eu queria muito ver isso de novo. Guilherme Moraes, 23 anos, estudante de Direito, Florianópolis, Santa Catarina. Esse deve ser o meu décimo e-mail. Gostaria de compartilhar um caso de fake news que aconteceu comigo enquanto ouvi o Nerdcast 591. Estava eu no glorioso propagador de fake news conhecido como Facebook... Quando eu vejo uma notícia se repetindo no meu feed que era Millie Bobby Brown, atriz que interpreta Eleven em Stranger Things, é eleita uma das mulheres mais sexys do mundo. Todo mundo estava revoltado de como uma criança de 13 anos poderia ser considerada dessa forma. Diversos textos surgiram repudiando a suposta revista que havia feito a pesquisa. Confesso que no primeiro momento fiquei realmente indignado, mas parei para pensar se alguma revista realmente teria coragem de fazer algo do tipo. Então resolvi pesquisar no Google e o primeiro link que surgiu foi justamente do E-Farsas, mostrando que o sucesso da atriz foi comparado ao de Charlize Theron, essa sim eleita uma das atrizes mais sexys do mundo. Aí teve uma outra capa de, não sei se é a mesma revista, mas talvez seja, que dizia assim: TV é sexy. A TV nunca foi tão sexy, é. Nunca assim. E aí listrava o nome de alguns astros, grandes astros, que agora fazem TV também, astro cinema. Sim. E o nome da Millie tava no meio. E aí parece que... E aí dá a entender que é sexy no sentido carnal, né? E não atrativo e não a TV, das produções, né? Mas é um título que dá margem à interpretação. Dá essa margem. E aí o pessoal que não lê nada, né? Não pois é. O título. Eu não li a reportagem também pra saber o que estavam elegendo sexy, né? Então... Exato. Bem, obviamente resolvi comentar na postagem de quem havia compartilhado tal informação e mostrei o link do E-Farsas. E para minha surpresa, as pessoas continuavam acreditando que era verdade. Ah, bem, não pretendo me estender, mas é muito triste saber que as pessoas têm com muito acesso à informação e compartilham tudo sem realmente verificar. Ah, total, é só ler o título. Que atire a primeira pedra quem nunca compartilhou uma fake news, né? Ah, pois é. A minha foi a do drone. O drone na asa de avião, que era um puta 3D. Provérbio, mais ou menos, diz: se você quer conhecer um homem, dê poder a ele. É isso, basicamente. Que pode também ser dinheiro, né? Hoje em dia, dinheiro, né? Não, dinheiro e poder. Segundo Frank Underwood. Exato. Mas é verdade. Frank Underwood fala que a maioria das pessoas persegue o dinheiro, mas ele fala que o dinheiro é algo muito. Que o dinheiro é, entre aspas, mais fácil. E se lidar com o dinheiro e conseguir ele, é mais fácil. O poder é muito mais difícil. E ele difícil. Vai embora mais depende fácil. De quem você é. Mas poder. O jogo do poder. Para você ter influência e o dinheiro e se manter lá, isso que é o mais difícil, entendeu? Esse que é o... Assim, qualquer um pode ganhar dinheiro. Todo mundo... Assim, eu sei que existem exceções, mas nem todo mundo pode ter poder, eu acho. Talvez eu esteja falando merda. Mas é o que me mas parece. Mas o Frank Underwood fala que o poder é mais perene. É uma moeda de troca. E tem vários tipos de poder também, né? Tem os pequenos poderes. Opa. Síndico de prédio. Ah, a gente pode fazer 10 casos pra ser inteiro sobre isso. Sobre pequenos poderes. Porteiro preferido do síndico do prédio. Sinto uma história. Tem um porteiro no nosso prédio que ele acha, assim, ele compra a briga de umas paradas que só pelo poder, pela sensação de poder que ele tem de que ele manda em alguma coisa. Toda vez que o morador fala ou discute alguma coisa, esse cara vai lá, argumenta. Assim, tipo assim, não é nada demais. É tipo, a porta da garagem não tá abrindo direito. Aí a moradora fala, essa porta da garagem não tá abrindo direito. Eu apertei o botão e não abriu. Aí ele, não, tá abrindo sim. Por que que ele faz isso? Aí ela fica, não, tô falando pra você que não tá abrindo a porta. Aí ele, não, está, ele fica discutindo. Caralho, meu irmão, eu tenho vontade de um dia falar pra ele assim. Fala assim, eu vou mandar olhar. Ele nem precisa mandar realmente olhar. O cara compra umas brigas só pra ele provar um ponto, sabe? Que nem é responsabilidade dele. Ele é sócio do clube de discussão do Monty Python. É, ele não é responsável pela porra da porta da garagem. Que isso é parada do síndico, não tem a ver com ele. Ele disse, ah, pode deixar que eu vou avisar o síndico. Acabou, eu resolvi o problema dele. Mas o cara não, fica ali, não, tá. Funcionando, sei, apertei o botão, tava caralho. E parece que é uma disputa de território essa merda. E que na verdade é, se eu for pensar bem, no meio animal, acho que o Átila pode falar disso melhor que ninguém, geralmente dentro de um grupo de animais, aquele que demonstra mais poder, ele acaba tendo mais espaço no grupo e acaba tendo mais acesso a certos recursos que os outros não teriam, por exemplo. Então assim, metaforicamente, é espaço, é tomar espaço. Eu tenho uma história muito boa pra isso. Tem um livro que chama Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are? Que é de um zoólogo, chama Franz de Waal, que estuda comportamento animal. Ele cuida de um zoológico na Holanda. Ele é primatologista, né, na verdade. Primatologista, obrigado. E ele cuida de um zoológico na Holanda, eu acho que não é o zoológico de Amsterdã, mas é um zoológico grande na Holanda. E aí ele tava contando do que aconteceu com o grupo de chimpanzés que ele cuidava lá. Aí falou que assim, tinha um macho alfa, por muito tempo lá, que ele era super forte. Ele era bem dominador, assim. Então ele era um macho alfa que não precisava da ajuda de outros machos. Então ele se dava bem com todo mundo no bando, ele beijava os filhotes de todas as fêmeas, pegava eles no colo, dava beijinho, conversava bem com elas. E aí o beta, que tava logo abaixo dele, tentava pegar alguma fêmea, alguma coisa, e tomava um fora do alfa, que o alfa não precisava da ajuda dele. O beta começou a ficar ressentido dessa história. O alfa era poderoso demais pra ele. Aí o que o macho beta começou a fazer? Ele começou a alimentar um rival. Ele começou a favorecer um outro macho mais novo, que era meio burrão, mas que sabia brigar. E começou a fazer amizade com outro, provocar. E aí ele começou a pôr o outro macho inexperiente, mais forte, pra brigar com o macho alfa. E ele fez isso por 1-2 anos, até o macho alfa não aguentar e cair. Aí o outro macho que ele ficou alimentando, subiu como macho alfa, só que esse macho alfa dependia dele. Então o beta ganhou uma série de privilégios, começou a pegar as fêmeas, começou a ter acesso à comida, começou a ter acesso ao diabo, porque ele colocou no poder um macho alfa que era fraco. Caraca. Sério, Caralho! Basicamente, o que ele mostrou é que até os chimpanzés têm o que a gente chama de diplomacia. O cara, ele chegou no poder sendo um cara extremamente diplomático. Ele meio que sabia o que, que ele precisava pra ter acesso a recursos, colocou que dia, porque o cara lá era mais forte que ele, mas acabou que ele teve acesso aos recursos. E acabando que ele que tinha mais poder, porque o outro era meio burrão. Meu amigo, isso explica muita coisa. ele falou, esse macho alfa é poderoso demais e ter muito poder sozinho não vale a pena. A gente tem que dividir isso. Dance Monkeys Dance. Basicamente a história da humanidade, cara. Vamos dançar, gente. Se você não fala que é chimpanzé, você podia trocar por presidente, rei, qualquer história do George Martin. Putz. É engraçado que a gente pensa que esse tipo de jogo de poder é uma coisa puramente humana, que você precisa de um alto grau de inteligência pra poder fazer. É, exatamente. Tem aquele caso, agora eu não vou lembrar qual que é a espécie, o Atila com certeza vai saber, de macacos também, que as fêmeas usam o poder sexual pra poder conseguir outras coisas. Então ela... Ah, todos? Bonobos? Os bonobos todos. Provavelmente são. Mas que elas, as fêmeas chegam, ela quer alguma coisa, uma fruta, o macho não dá, daí ela vai lá... Macaco prego, chimpanzé, babuíno, se escolhe. E utiliza o poder sexual pra conseguir pegar as frutas, as comidas e tal. E ela ainda se exibe pros outros, mostrando, viu, eu fiz isso e consegui ainda o alimento porque eu fiz isso. E, de novo, uma coisa que a gente acha que é puramente humana. Ah, fazer isso é a imoralidade humana que faz os animais fazerem isso. Cara, normalmente sempre fizeram. Ele fala, olha, o pessoal fala que só o ser humano consegue planejar pra amanhã, né? Que a gente não vive só no presente, a gente consegue fazer planos e guardar as coisas. Pô, esse macaco aí que botou o mongol gigante no poder, tá prova viva que não é. Aí, mas aí a galera fala, não, Frank Underwood. Você tá dando intenção pro macaco, né? Você tá supondo que ele sabe demais o que ele tá fazendo, né? Beleza, ele vai lá, pega um chocolate, anda ao redor da jaula dos chimpanzés lá e enterra o chocolate no chão. E ele faz isso tendo certeza que só uma fêmea tá vendo ele fazer aquilo, ele ir lá enterrar. Eles tinham duas áreas, uma área que eles passam à noite e uma área de socialização que eles passam o dia todo. Aí o Franz De Waal ia lá, via que só uma fêmea tava olhando pra ele, cavava um buraco no chão e enterrava ali um chocolate. E no dia seguinte ele acompanhava pra ver o que acontece. A fêmea saía, mas ela olhava em volta e ela só ia pegar o chocolate quando a fêmea alfa não tava olhando pra ela. Se ela tirasse alguma coisa do canto e meio que fosse comer e a alfa visse, ela tomava porrada e tinha que entregar pra alfa. Então ela ficava andando como quem não quer nada, andando de costas, mão pra trás, mão dos braços pra trás do corpo. Olhou pra cima, assoviando, né? Disfarça de boa e vai lá e pega. Aí ele falou, não, mas de repente... Aí alguém reclamou, né? Falou, não, de repente o bicho só tá guardando que tem alguma coisa boa ali. Beleza, ele foi lá na frente da fêmea, enterrou o chocolate, os bichos se recolheram pra dormir. No outro dia, antes deles acordarem, ele foi lá, desenterrou o chocolate e enterrou um repolho. Aí no outro dia saem os macacos, vão lá brincar e tal. Aí ele fica vendo a fêmea, vai, como quem não quer nada, desenterra a hora que ela vê um repolho. Ela dá xilique, bate o pé, grita, taca o repolho nos outros. Caraca. Fica a vida. E ela já sabe que ela só pode fazer isso quando não tem alguém olhando que tá acima dela. Impressionante isso. Bom, eu tinha... Um macaco? Não. Eu lembro que eu tinha visto uma entrevista com o Stallone na época que ele lançou o Rambo 4. E aí falaram assim, poxa, mas esse filme é o mais violento de todos os Rambos. E por quê? Né? O mundo não tá violento e tal. E aí ele disse assim, olha, o Rambo é um personagem que vive no limiar da civilização. A violência é o estado, é o que ele acreditava. Ele falou assim, a violência é o estado natural do ser humano. Nós temos que ser melhor e sermos inteligentes e pensarmos para que a gente não sucumba à simples violência descabida, né? O estado natural da disputa na natureza é violento, como o Louis C.K. sempre falou. Só os humanos que têm o privilégio de morrer na cama dizendo I love you. Os animais todos morrem. É assim. Então ele falou, o Rambo, o filme lá, na visão dele, ele mostrava que o que acontece se nós não pararmos pra pensar e sermos civilizados. É isso. É barbárie. Violência, né? E aí, tipo assim, talvez outros comportamentos além da violência, como a gente tá vendo, né? Eles são mais naturais à nossa condição animal do que a gente pensa. É muito mais natural a condição animal do que a condição política. E a gente tem que ser mais político justamente pra comprar, abandonar a condição animal. Mas é interessante porque, assim, a gente tem o que a gente chama desse paradoxo do poder. A gente tem a ideia de que, geralmente, pra chegar ao poder, você tem que ser o mais forte, o mais violento, o mais maldoso e tudo mais. Mas isso, ele te dá, esse tipo de poder, ele te dá acesso a certos recursos e te dá um pouquinho de controle sobre as outras pessoas, mas isso é um controle temporário. É por isso que, por exemplo, a gente fala muito com pais e mães, que não adianta ficar batendo na criança pra criança te obedecer. Porque quando você bate na criança, ou xinga, ou grita, a criança vai te obedecer naquela hora. Passou um dia, dois, ela vai voltar a fazer o que ela fazia antes e não vai te respeitar. O que é interessante é que, assim, o poder a longo prazo, ele é dado geralmente pra pessoa que é pouco violenta e que é pra pessoa que é muito mais diplomática, nesse sentido, porque ela vai conseguir exercer um tipo de controle sobre as outras pessoas, sem ser um controle de violência física, ele pode ser um controle de violência psicológica, mas ela vai conseguir a confiança das pessoas de forma com que ela consiga que as pessoas façam o que ela quer, sem ter que agir de violência. E esse tipo de controle, esse tipo de poder é um poder a longo prazo. Aí, por exemplo, você consegue que a pessoa te respeite ou faça o que você quer a longo prazo. E é por isso que, geralmente, quando as pessoas chegam no poder e que elas percebem que elas têm esse poder de manipular as outras pessoas, elas começam a fazer coisas que são extremamente imorais. Porque as outras pessoas, primeiro, que elas não percebem essas atitudes. E segundo, porque quando você chega nessa posição que você fala assim, opa, eu falei isso e a pessoa fez o que eu queria. Então, se eu falar tal coisa, ela vai poder fazer uma outra coisa. E, de novo, tem essa diferença desse poder a longo prazo e a curto prazo. Geralmente, o fortão e que bate e briga, ele tem, sim, um certo poder, mas é muito a curto prazo. Ele é muito imediatista. Essas características são bem visíveis em chefes, né? De setores, de empresas. O chefe que é mais agressivo, que usa de assédio moral... Vai conquistar por medo, né? É, esse chefe nunca consegue o respeito da equipe, que a equipe trabalhe junto. É sempre muito caótico. Enquanto um chefe que é mais carismático e que tenta trabalhar mais politicamente a equipe, ele consegue melhores resultados, inclusive a longo prazo. Né? Então, tem dois psicólogos sociais, o French e o Raven, que eles fizeram um estudo sobre os tipos de poder. E eles falam que tem cinco tipos de poderes, né? Que é o legítimo, que é aquele, tipo, o rei, é o cara que tem um poder pelo título e muitas coisas que garantem o poder dele. O poder referente, que é mais ou menos isso que você falou, que é o cara que pelo carisma, por lealdade, faz as pessoas aceitarem o poder dele. O poder de ser o expert, o cara sabe tudo sobre aquilo. O reward, né? Que é a recompensa. Então, quer dizer que algum poder material faz ele ter aquele poder. E o coercitivo, que é a força. Então, quer dizer, se você for olhar, o chefe que xinga os outros, ele só tá utilizando a força mesmo pra poder manter a presença dele. E o outro, que naturalmente vai utilizar a longo prazo, ele vai utilizar outras técnicas que vão fazer as pessoas admirarem, não só obedecerem. É, porque esse daí que tá no poder pela violência, assim que você puder tirar ele de lá, você vai tirar. Se você tem como apoiar alguém que vai fazer aquilo de uma forma mais pacífica, tanto que com chimpanzé é isso, assim, os chimpanzés, quando eles estão em disputa de liderança, pegar, é convencer as fêmeas de que eles vão ser machos que vão manter a paz do grupo. Então é literalmente pegar filhotinho dos outros e dar beijinho. É engraçado, né? Que é a mesma coisa que a gente faz nas eleições. Que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Muito engraçado isso. É verdade. Dar beijinho na criança. Olha aí. É o ícone do político, né? Vai comer o pastel, tomar um café com leite e beijar a criancinha. Mas, em quadrinho, em filmes, né? Assim, isso é sempre representado, né? O político é representado pegando a criança e beijando ela no colo. Isso é uma representação de político. Mas olha, Dagal, isso... Olha só que interessante. Isso não é nenhuma caricatura. É real. Eles realmente beijam as crianças, os bebês, cara. É muito louco. Quem é essa pessoa que leva um bebê pra um político? Eu não sei, cara. Quem é você? Exatamente. Ai, ai, eu entendo levar pro Papa, entendeu? Papa tem a coisa da benção e tal. Meu pai tentou levar a gente no Papa. Quando vocês eram bebês? Não, a gente já tinha consciência. Mas rolou na puta trans, a gente desistiu. Que história maravilhosa! Vamos lá abençoar vocês. A gente queria ver o Papa, sei lá. Aí no Brasil, quando o Papa veio no Brasil. Aham, o João Paulo II. Isso. Vamos lá ver o Papa pra ser abençoado. Aí, não, tá muito trans essa merda. Que excelente! Que excelente! Deus que me livre. Que programa de domingo foi esse? Vamos ver. Mas olha só, meu pai me contou a história que ele tinha um conhecido que morava em Angola, um angolano. E ele veio do interior, morou em fazenda e tal, e ele contou a história, olha isso, que eles tinham lá um grupo de macacos, eu não lembro se eram chimpanzés ou gorilas, eu nem sei se tem gorila em Angola, mas enfim, eram macacos, a história é macaco. E os macacos fudiam a porra da plantação, a fazenda, tocavam o terror lá, e, enfim, era um saco. E aí o que eles faziam? Eles não matavam os macacos, né? Eles simplesmente queriam espantar os macacos. Aí quem é que mandava? O bando tinha um líder, né? E era o líder que vinha tocando terror com todo mundo. Certo dia, eles decidiram, então, fazer uma armadilha de madeira, uma caixa de madeira com um buraco e bananas lá dentro, frutas, etc. Mas era uma armadilha que o macaco ia botar a mão e ia ficar preso ali, sacou? Mas não era daquelas negócio de morder a mão e machucar, não. Era só um negócio de prender a mão do macaco, entendeu? Mas senão os caras já estavam dando tiro nos macacos fazia tempo. Né? Já tinha dado tiro, exatamente. Aí o que acontece? Prenderam o macaco. Aí eles sabiam que quem ia ter acesso à caixa, quem ia lá, meter a mão lá, era o líder. E aí o que eles fizeram? O líder foi lá, pegou, ficou preso, né? Eles pegaram o macaco e eles rasparam o pelo do corpo inteiro do macaco. O macaco voltou pro bando e perdeu completamente o respeito do bando. E eles nunca mais voltaram lá, ele falou. E aí, essa é a história que ele contou, né, entendeu? Será que é isso que a gente devia estar fazendo? Que pega o político... Você bota uma mala de dinheiro... Bota. Uhum. Vê quem prende a mão ali. Exato. Prendeu, tosa tudo. Tudo. E bota lá no Palácio do Planalto. Ai, ai, ai. Se não jogar piche, pena. Mas então, o macaco perdeu o poder, né? Eles não machucaram o macaco, só rasparam ele, mas ele perdeu o poder, pelo menos ali, temporariamente. E aí parou de zoar a fazenda do cara lá. Nesse caso, o fato dele ter perdido os pelos não mudava nada nas características dele em relação aos outros. Quer dizer, ele continuava sendo forte, todas as coisas que ele tinha. O outro caso que o Atila falou, o macaco perdeu porque ele perdeu as lutas pro mongol gigante. É, sim, sim, sim. Esse aí, ele não aconteceu nada, ele só perdeu os pelos. E mesmo assim, o bando passou a não confiar mais nele pra ser o líder. Mas é engraçado porque acho que isso não é só pela aparência do macaco, mas é pela autoestima. Porque o meu cachorro, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que ele é um vira-lata, mas ele, entre aspas, lembra, se eu quiser comparar pra vocês entenderem, não tô falando que é, mas ele lembra um Akita, lembra. Ah, é um cachorro branco. Sim. Com aquele formato, é isso que eu tô dizendo. Não é um Akita. Sim. Mas para as pessoas entenderem, eu tenho que falar assim. E aí, não é peludo que não é Akita, mas ele é bastante peludo e ele é bastante calorento. Então no verão a gente resolveu tosar, porque o pelo cai pra caralho, é um inferno. E o cachorro sente calor, então vamos tosar. A primeira vez que a gente tosou, o cachorro chegou em casa humilhado. Ele estava humilhado, cara. Ele estava se sentindo. Você via que o cachorro estava meio caralho, o que fizeram comigo? O que eu fiz errado, né? É engraçado. Agora ele tá de boas e ele gosta de ser tosado porque ele não sente calor. O ser humano é a mesma coisa. A maioria dos traumas que acontecem com crianças, por exemplo, quando elas chegam na idade adulta, elas têm algum tipo de trauma. Quem já assistiu aquele filme Tratamento de Choque, por exemplo? Tem um exemplo de que ele não consegue beijar a namorada em público porque aconteceu uma situação com ele quando uma menina foi beijar ele, um cara puxou a calça dele e ele passou uma vergonha. Eu lembrei agora. Quando você tira a característica, ou basicamente, você mostra dentro de um grupo social que a pessoa tem uma característica ruim, ou você mostra a característica ruim da pessoa dentro de um grupo, você expõe a pessoa, aquilo tira o poder completo justamente porque você tira a autoestima da pessoa, ou você fere a autoestima da pessoa. Então, geralmente, crianças que têm esse tipo de trauma na infância, elas são a probabilidade delas se tornarem chefes ou pegar um cargo de liderança no futuro, geralmente é muito menor. Existem vários estudos, na verdade, mostrando esse tipo de correlação. Se você tiver algum problema de autoestima que começou a ser criado na sua infância, é muito mais difícil você chegar a um cargo de liderança. E se você chegar, é muito difícil você ser um líder efetivo, justamente porque você não tem a autoconfiança que é necessário ter pra você liderar outras pessoas. Você acha que a autoestima pode minar toda você, a característica? Pra ser um líder, você tem que ser um cara confiante. Confiante, exato. Um líder que tem dúvidas, que não tem certeza, que não, entendeu? Que é mais tímido, vamos dizer assim. Não que o tímido não tenha confiança, mas, né, o cara que não tem autoestima elevada, eu acho que é mais difícil ser líder, vai conseguir, né? Exato. E a influência, ela acontece pelo seguinte. Geralmente, você tem que mostrar autoconfiança em situações que existe algum tipo de incerteza. Se você demonstra essa incerteza pro seu grupo maior, o seu grupo maior vai pensar, poxa, se essa pessoa que tá na liderança não tem a confiança suficiente pra liderar a gente nessa situação de incerteza, a gente não vai saber o que fazer. Então, se o líder mostra esse tipo de confiança, mesmo numa situação de incerteza, o que ele tá fazendo é o seguinte, olha, eu tenho o controle, então se alguma coisa acontecer, a gente gente tem proteção. Esse tipo de percepção você tem que ter. Você tem que ter por vários motivos. Primeiro porque o ser humano, a gente busca controle o tempo inteiro. Então, se você está numa situação no seu trabalho de incerteza, você está buscando controle e você não consegue esse controle, geralmente você vê esse controle no seu líder. Então, seu líder tem que mostrar essa autoconfiança nessa situação. E segundo, porque as pessoas confiam mais em você. E confiam mais e elas têm menos medo de conversar com você. Se você for um tipo de líder inseguro, você vai sempre ser mais autoritário, porque você vai querer que as pessoas façam da forma como você quer, porque você tem medo delas descobrirem as suas fraquezas. E segundo, que no final das contas, você acaba demonstrando que você não tem uma autoconfiança em situações de incerteza. E as pessoas percebem isso muito facilmente. Mas aí eu pergunto, a autoconfiança também não pode ser perigosa no sentido de eu sou tão confiante disso, de mim, da minha liderança e a capacidade e tal, e se esse cara tiver errado um dia? É isso que acontece em países que passam por situação de incerteza. O tipo de líder que se busca em uma situação de guerra, por exemplo, que é o líder firme, pulso firme, confiante e por aí vai, não é o tipo de líder que se mantém depois que o país sai de guerra. Churchill. Foi o caso, por exemplo, do Winston Churchill. Ele foi super importante no período de guerra, mas assim que acabou a guerra, o pessoal falou, opa, licença, tchau, falou. E outra coisa, a questão da confiança também, ela não tá só no aspecto de estar certo ou errado. Ela tá no aspecto de lidar com a consequência, seja ela qual for. Então, por exemplo, um líder confiante é aquele que fala assim, olha, vamos na direção X. Por exemplo, vamos fazer um smartphone que a tela dobre. Esse foi um exemplo que não tem nada a ver com nada, assim. Não foi baseado na realidade. Exemplo qualquer. Isso é um spoiler? Alguém pode virar e falar assim, não, mas calma, não tem nada a ver, o mercado não tá pra isso e se arriscar. Aí o líder fala, não, vamos fazer sim. E pode ser que ele esteja errado, o mercado não tava pra isso e é um fiasco. Era algo que o Steve Jobs falava direto, ele falava assim, ah, mas eu não acredito em pesquisa de mercado, o que eu quero entregar pras pessoas, elas nem sabem que elas querem. Às vezes elas nem sabem que existe. Quando não sabe que existe. Quando ele fez o primeiro iPhone, exato. Nada existia. Exato. O primeiro iPhone era completamente disruptivo. Sim. Todos os sim. telefones antigamente eram uma tela e um teclado. Exato. Um flip ou sem flip, mas era isso. E mesmo os especialistas da época, você pode ver, o pessoal da Nokia achou que aqui era um fake, que não era possível aquilo existir. BlackBerry falou, não, teclado é nóis. Então, mas aí o cara, ele vem com essa certeza e deu certo. Então todo mundo, caralho, o cara era um gênio. Mas podia não ter dado certo, né? Aí não tem como medir. Não tem, mas ele tem que acreditar mais do que qualquer universo, né? Do que o universo inteiro. E colocar a sua reputação de liderança em jogo com isso, né? Que nem de liderança, de visionário, porque liderança perde. E perde o estigma de visionário. Se estava errado, a sua visão estava errada, mas a sua liderança está certa. Tanto que a liderança do Steve Jobs foi questionada na década de 80, quando a Apple estava na merda. Que ele era um carrasco do caralho. Exato. E ele foi arrancado da Apple, ele foi tirado da presidência. Agora é engraçado, porque mesmo sendo um carrasco arrancado, depois trouxeram ele de volta por causa da visão. Porque a liderança dele era uma bosta. Todo mundo fala que era um cara terrível, assediava todo mundo, deixava as pessoas no limite, o caralho. Só que a visão do cara era maior, era mais importante do que essa merda de liderança que ele tinha. Ele era o expert, aquilo que eu falei antes. É, exatamente. Ele era o expert no assunto, então aquilo ele exaltava um poder pros outros que faziam seguirem ele pra qualquer coisa que ele quisesse fazer. Mesmo a pessoa sendo expert, ela tem que mostrar um tipo de confiança. Porque, por exemplo, sei lá, o Atila é expert na área dele de biologia. Se ele, quando ele tá falando sobre a área dele, se ele demonstra algum tipo de insegurança, e aí, de novo, o que é insegurança vai depender de como que as pessoas percebem isso. O título, na verdade, ou a expertise, ela perde um pouquinho do poder. Então, assim, o que, na verdade, fazia com que o Steve Jobs tivesse o respeito que ele tinha na Apple... O Wozniak também era expert, né? Exatamente. Assim, mas vamos fazer ele... dessa forma e eu me garanto. Só, assim, ele podia, no fundo, assim, da mente dele, ele podia estar falando assim, oh, shit, não sei o que, é que vai ser disso. Mas ele demonstra essa confiança que as outras pessoas falam assim, não, então vamos junto. E outra coisa, pode ser uma ideia louca, pode ser uma ideia muito louca. Se ele demonstra confiança, as pessoas acabam engajando mais naquela ideia e acabam chegando numa resolução, às vezes, de um problema que é muito difícil, porque elas engajam muito mais na resolução daquele problema, porque elas percebem a confiança da pessoa. Então, assim, eu quero montar um celular que voa. Alguém pode, um engenheiro de software vai virar e falar assim, ah, mas você é louco. Mas se eu conseguir dar a ele uma certeza de que eu tenho a confiança de aquilo, que aquilo vai dar certo, ele vai se engajar muito mais em resolver um problema que faça com que o celular voe, do que se eu não demonstrasse uma certa confiança. Isso é um spoiler? Eu já dei dois pedaços de spoiler, ó, uma tela que dobra e voa. Ó. Ah, mas já tem o modo avião nos celulares, né? Nossa, caiu, bom. Olha só, essa posição aí de convidado do Nerdcast não é cadeira vitalícia, não. Ele acabou de perder 3 pontos ali. Perdeu 3 pontos da carteira. Imagina, o Dudu teria quantos negativos? Um cara que tem essa relação muito de ser a figura da liderança e dizer, vamos fazer isso, é o Elon Musk, né? Vamos fazer isso, vai dar certo e, sabe... Tipo assim, porque o que ele fez, por exemplo, na SpaceX... Nada. Foi juntar a galera e pegar tecnologias que já existiam e fazer um foguete mais barato e desenvolver a partir daí. É. Óbvio, ele desenvolveu a parada do foguete... Mas ele tem muita falácia também, né? Então, tem gente que duvida desse plano todo de levar o homem à Marte e tal, mas ele tá indo com tudo aí, tá toda hora falando isso. O cara fez o evento agora e prometeu aí que vai fazer voo intercontinental pra qualquer lugar do planeta em menos de uma hora. De foguete, né? É maneiro, mas como é que ele vai botar um turista numa nave espacial pra aguentar não sei quantas forças G? Eu acho ótimo, eu quero que funcione. Pô, imagina, você pega um voo e vai pra qualquer lugar do mundo em meia hora, uma hora? Puta, um milagre. É um milagre. Mas e aí, como é que funciona isso de verdade? Só qual que é a estratégia que ele usa? É uma estratégia, de novo, ela demonstra uma confiança e te coloca numa posição de liderança. Que é a seguinte, você pode perceber que os argumentos dele sempre começam com problemas que são extremamente comuns às pessoas e ele oferece uma solução. A partir do momento que ele faz isso, as pessoas têm uma tendência a escutar muito mais. Se eu chego agora e falo assim, galera, eu vou inventar um avião e esse avião vai ter tecnologia XYZ, aí todo mundo vai falar assim, ai, que boring. Mas agora, todo mundo aqui já experimentou, por exemplo, ficar num aeroporto 3 horas e ir num voo de 15 horas e chegar super cansado. Se eu vir e falo o seguinte, eu vou acabar com esse problema porque você vai poder chegar de A a B em 5 minutos. Aí você já vai virar e falar, sopa, deixa eu escutar. Aí eu posso falar um tanto de falácia depois, mas como você já tá muito mais prone, não sei como é que fala, prone. Predisposto. Nossa, o cara esqueceu o português. Não, deixa ele tem explicação cognitiva pra isso. Como você tá muito mais predisposto a escutar a história do cara, você tem uma tendência muito mais a ter uma confiança e acreditar naquela história. Aí ele fala tanta falácia que algumas funcionam, né? Ele entrega algumas e aí tá tudo bem, então, né? E as pessoas ficam cobrando. É, e o voo pra não sei o que lá? E o Hyperloop? E não sei o que lá? E a telha não sei o que lá? Mesmo que o Elon Musk fale algumas coisas que há muita empolgação e que no futuro não venham... Eu quero que tudo concreto. Seja verdade, só tô... Eu também quero. Eu quero fazer voo internacional de 30 minutos. Mas vamos dizer que essa parada, o homem e a Marte não esteja tão perto. Não, eu não quero ir a Marte. Mas o que em Marte, caralho? Mas eu tô falando das coisas grandes... Mulher de três tetas e aquele abra sua mente? Que porra é essa? Por que eu vou querer isso? Mas aí, vamos dizer que essas coisas não se concretizem. Por ser tão ousado com as coisas que se concretizaram, ele, por ser tão ousado naturalmente, se arriscando em investir e botar pilha em coisas que podem nunca acontecer, acabou fazendo algumas dessas coisas acontecerem. Carro elétrico, painéis solares. Mas falácias funcionam. Exato. A telha solar, o SpaceX. Então, ainda não funcionou. Quando tiver aí as novas construções começarem a ter telha dele, porque teoricamente é mais barato que a telha normal, aí eu vou bater pau. Até agora é falácia. Tá bom. Tem que ir pro mercado. O Hyperloop tá sendo testado aí. O Hyperloop é a parada que provavelmente... testou um monte de coisa o tempo inteiro. Eu sei, mas eu acho que o Hyperloop tá bem mais perto da realidade do que o resto, entendeu? Eu não sei. Eu quero que tudo seja realidade. Aham. Uh-huh. Mas eu sei que ele fala pra caralho. Ele fala sobre tudo, cara. Ele fala sobre máquinas matando a humanidade. Sobre a gente viver numa simulação. A gente vive numa simulação. Ele atira pra todo lado, cara. Então, mas não, é for... que as coisas que ele acerta são muito fodas. É mãe de nada a tecnologia. Vai registrando protocolo pra todo lado que acertar tá bom, né? Pois é, mas, de novo, é muito fácil, não tô desmerecendo ele, mas é mais fácil acertar quando você joga ideias loucas assim, porque, de novo, você tá começando a fazer... Se ninguém nunca pensou naquilo, você falou da primeira vez e alguém começa a fazer, por definição você já acertou. Sim, verdade. É. Ganhou pelo pioneirismo, né? Melhor que ele já não tenha feito. Fez. Ganhou pelo pioneirismo. Fez outras paradas, né? Assim, fez a Tesla, realmente, tal. Tá aí liderando a indústria de carros autônomos, né? Exato. E ele é aquele gerente de tempo alheio, que ele chega na chão de fábrica e fala pros caras, e aí, essa bateria aí vai ter quanto de energia? 20 mil volts. Em quanto tempo ela vai estar feita? Em um ano. Tá bom. Aí ele vai fazer o anúncio, ele fala, então, meu engenheiro me prometeu que a nossa bateria de 30 mil volts está pronta mês que vem. É só falar com ele. E vai empurrando a galera assim. Na hora de forçar isso, e como as pessoas acreditam muito nele, ele acaba fazendo o time entregar as coisas que eles não acreditavam ser possível entregar. É aquele chefe que você vai pegar um job e o chefe, não, o quê? 3 meses do concorrente é muito tempo. A gente faz em um mês. mês. O Alexandre aqui trabalha a noite toda aqui, ele te entrega em um mês isso, fácil. É, o Steve Jobs também era meio assim, né? A gente sabe que... É. Só que ele não era esse cara legal, né? Ele chegava pro cara, quanto tempo demora? Um ano? Ele falou, você vai fazer isso em 6 meses ou você nunca mais sai daqui. O problema é que o Steve Jobs, ele tinha uma coisa que era o que o pessoal fala que é o disruptor da realidade. Que ele era um cara muito escroto, mas quando você conversava com ele, você ficava, caralho, que absurdo, que incrível, eu quero fazer isso, tal, tal. O que não é tanto que falam, a personalidade não é tão carismática do Elon Musk. Elon Musk é aquele cara que tem super ideias, mas não é aquele cara tão legal no papo 1 a 1. Exato, você já viu uma palestra do Elon Musk? Já viu um keynote, uma apresentação? Já tento. Ele é mega tímido, ele gagueja, ele, cara, ele fala que tipo assim, parece que ele não tá inventando aquela merda enquanto ele tá falando e que ele não tem certeza que essa porra vai acontecer, cara. Ele não é nada confiante falando em público. Ele é justamente o oposto. Quem viu sabe que é bizarro as palestras do cara. Ele é totalmente anti-Steve Jobs nesse quesito de passar confiança no que ele tá falando, cara. É impressionante. Mas isso é uma característica grande de líderes, que assim, geralmente os grandes líderes, eles têm uma parcela de arrogância. E essa parcela de... as pessoas confundem com uma arrogância, porque quando você é muito confiante em alguma coisa, o limite entre ser muito confiante e ser arrogante, uhum, é muito tênue. É muito, uhum, fácil você se passar por arrogante quando você é muito confiante. É verdade isso. Eu já vi. Aqui no Brasil ainda mais, assim, a gente tende a achar que uma galera que se valoriza ou que dá uma certeza muito forte, a gente tende a tomar como arrogante bem mais fácil. Exatamente. E aqui, bom, eu não sei se isso é muito cultural, mas aqui nos Estados Unidos é muito comum das pessoas gerarem e falarem assim, olha, não, isso aí eu sou o expert, eu sei disso, então deixa que isso eu resolvo. Já parece arrogância de cara, né? Exatamente, já parece arrogância. Eu vou dar um exemplo. No começo, assim, logo no início do Google, o Sergey e o Larry Page... Ah, Google? Que porra é essa? Tu trabalha no lugar, não sabe como é que chama? É a Google, afinal? É. A Google? Não é? Não consigo. Eu sempre falo o Google. Eu também. O Larry Page Google, e o Sergey, eles costumavam, antigamente, eles eram o último estágio de entrevista. Então, se todo mundo... Era que ia uma entrevista. E todo mundo que ia trabalhar no Google passava por entrevista com outras pessoas e a última entrevista tinha que ser com o Larry Page e com o Sergey. Peraí, até quantos funcionários que eles fizeram isso? Até quase 500. Ah, que funil que esses caras eram. Não é? Inclusive, geralmente os funcionários mais antigos do Google, que estão até hoje, todos eles foram entrevistados pelo Larry e pelo Sergey. Uhum. E conta a lenda que o Sergey tinha uma pergunta que era a seguinte. Ele virava pro cara e falava assim, me ensina uma coisa que eu não sei. Algumas pessoas viam essa pergunta como uma pergunta extremamente arrogante. Que era do tipo assim, poxa, eu sei tudo. Eu sei tudo. Acha aí uma coisa que eu não sei. E não é. Não é. Então depende muito da percepção. Pô, é só falar, cama e burger. Ensina agora. Agora já sabe, né? Ah! Não, mas de fato, parece arrogante, mas na verdade é uma pergunta com uma resposta bem simples, né? Essa entrevista aconteceu na sede ou era naquele avião de suruba que eles tinham? Quê? Eu acho que era na sede. Que história é essa? Eu já ouvi falar que eles tinham um avião que eles faziam suruba. E quem? Ai, meu Deus. Em território internacional. Bota aí no Google, avião de suruba do CD. Vamos ver se eles conseguiram apagar tudo. Ai, ai. É, tem que procurar no Bing ou no DuckDuckGo, né? Olha, se você não achar, é a prova de que eles apagaram, né? Não é? É verdade. Se você não achar, aconteceu e eles apagaram. É a prova. Eu não vou falar nada. Olha, eu não tô achando. Eu não tá tô... procurando aonde? No Google. Tá bom, então. Que muda o cérebro da pessoa que ganha poder? Fisiologicamente, obviamente, não muda nada. Assim, a gente não tem mudança física no cérebro. O que acontece é que, a partir do momento que a pessoa chega no poder, ela percebe que ela tem controle sobre a ação e atitude de outras pessoas. E isso muda a perspectiva completa do que é moral e do que é imoral. E isso é universal. E às vezes as pessoas fazem isso sem perceber. Esse é o famoso, o poder subiu a cabeça. Que é literalmente assim, você perde certos filtros morais e acaba fazendo coisas que você... Primeiro que não faria se você não tivesse poder, porque você não teria acesso aos recursos. E segundo que poder, você acharia aquilo um absurdo, mas quando você chega no poder, você faz. Então, coisa do tipo, tem muita gente que reclama de político, fala assim, eu não faria tal coisa se eu fosse vereador, ou eu não faria tal coisa se eu fosse presidente. A partir do momento que você chega lá, a probabilidade de você fazer aquela mesma coisa é muito maior, e a probabilidade de você achar que aquilo não é errado é muito maior. Justamente porque o seu filtro moral, ele muda muito. Justamente porque você tem uma percepção de controle sobre o seu ambiente, sobre as outras pessoas que você não tinha tinha essa percepção antes. Tem uma parada que eu já queria discutir há algum tempo, que é um assunto que já foi abordado algumas vezes, não aqui, mas em outros lugares, que é relacionado a essa parada do filtro moral, que tem a ver com celebridade e os pecados das celebridades. Quando uma celebridade comete alguma coisa imoral ou inaceitável, é muito mais fácil as pessoas perdoarem por ela ter a celebridade, né, do que uma pessoa normal. Tipo Woody Allen, tipo Roman Polanski, sabe qual é? Tipo o Casey maluco lá, Affleck. O Casey Affleck, sabe? Mas o cara é um puta diretor, o cara é um puta ator, sabe? Existe, sei lá, Johnny Depp, que bate na mulher, mas fica tudo bem, entendeu? Enquanto uma pessoa normal seria execrada, teria uma repercussão maior, uma pessoa que normal, que eu digo que não é uma celebridade. Acho que você pode até botar nessa discussão que não só que o cara é famoso, mas que o cara é homem também, né? Os homens livram dessas paradas com mais facilidade do que as mulheres, mas por que isso acontece? Mas aí é aquele efeito de aura, né? Do tipo, se o cara é bom numa coisa, ele deve ser bom em todas as outras. E isso é um deslize dele, não é uma falha de caráter. É, porque a gente já viu, tem tantos artistas que são excelentes artistas, mas como ser humano, o cara... São uma merda. É uma merda, exatamente, uma bosta de ser humano, né? É, exemplos... mil, né, nós temos. Até o Batman, né? Até o Batman. Por que que as pessoas tendem a perdoar mais quem tem poder ou quem tem celebridade, que não deixa de ser uma forma de poder? Eu acho que tem duas coisas que a gente pode falar. A primeira, tá muito ligado que isso que o Atila falou, que é o seguinte, a gente confunde, não é confundir no sentido errado, mas a gente amplia as características de uma área para outras áreas. É muito comum, por exemplo... Efeito de halo, né? Isso. É muito comum, por exemplo, as pessoas atribuírem características, por exemplo, de inteligência a pessoas que são fisicamente mais bonitas. Sim. Naturalmente. E justamente porque, assim, se a pessoa é fisicamente bonita, ela provavelmente é mais inteligente, ela provavelmente é mais organizada, ela provavelmente te ajuda mais. É mais ética. Não só mais bonito, mas como mais altas. Eu já vi também um artigo sobre isso. Não, acho que todos os pares de candidato de presidente americano, 95% dos pares de concorrentes a presidente americanos ganhou o cara mais alto. Né? Independente de orientação de partido, o diabo. Não que seja só isso, mas as pessoas realmente costumam dar mais confiança para pessoas mais altas. Então, se a pessoa é um artista, e ela é um ótimo artista, e todo mundo gosta, super carismático, a gente acaba ampliando aquilo para outras características. Então, do tipo, se o cara é um ótimo artista, ele nunca vai trair a esposa. Se ele é um ótimo artista, ele nunca vai xingar alguém na fila do banco. E quando ele faz isso, as pessoas tendem a achar que, era só um dia ruim. Isso não faz parte da característica. Não define o caráter, né? Não define o caráter. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: se você se mostra do lado a favor de quem está no poder ou de quem tem um status maior, aquilo te coloca numa posição de status melhor frente às outras pessoas do seu grupo. Então, por exemplo, se tem um cara que é super bonzinho, super bom artista, que todo mundo gosta, aí ele faz alguma coisa errada, mas que todo mundo começa a pensar, não, é só um deslize, não tem problema, você tende a concordar com aquilo porque você quer, primeiro, ficar do lado da maioria e, segundo, ficar do lado da pessoa que tem um tipo de status. Que é o papagaio de pirata do famoso. Exatamente. E isso acaba, e é muito interessante porque isso acaba te dando uma sensação falsa de poder, porque você acaba se vendo como semelhante àquela outra pessoa. Nossa, eu conheço uns caras assim, cara. O cara, sabe o que ele é? Ele é satélite de celebridade. Papagaio de pirata, não é? E ele fica orbitando, e aí ele, quando ele orbita, ele, olha só, eu estou orbitando esta, olha só, eu aqui com as... Nossa, mas demais isso. Acontece, e aí o que acontece? É como se ele pegasse o status da outra pessoa emprestado. Totalmente. E pra ela se levar. Mas a gente não teve a mulher do Usain Bolt aqui no Brasil? Teve. A mulher que tirou uma foto com o Usain Bolt porque ele tinha transado com ela, e ela ficou famosa porque ela transou com o cara. E ela virou a Fulana Bolt. Fulana Bolt, é isso aí. O nome dela, mas ela foi fazer evento fora do Brasil. É isso aí. E por isso, assim, vocês fizeram um Nerdcast sobre fama, e é por isso que as pessoas gostam de tirar fotos com famosos e de mostrar em mídias sociais que elas estiveram perto, porque mostrar esse tipo de proximidade física, por exemplo, te dá um status que outras pessoas não têm. E mostrar essa proximidade psicológica dá esse mesmo tipo de status. Mas, cara, dá mesmo, porque eu tenho a foto do Stallone, né? Não, é uma verdade, caralho. E ela é papel de parede do meu celular. Na tela inicial. E, cara, é impressionante como toda vez que alguém vê, desarma a pessoa. É. Se eu tô lá na imigração dos Estados Unidos, eu boto o celular na bandeja, né, no raio-x lá, sabe? Uhum. E o celular liga por algum motivo, apertei o botão sem querer. Ai, apertei sem querer. Não, o cara. Então, eu não precisava fazer isso, eu poderia fazer uma camiseta com a foto se eu quisesse. Mas, uhum. Às vezes o celular liga, recebe uma mensagem, a tela liga, na tela inicial. Uhum. Não é na... Sim, sim. É. Sim. E aí a pessoa vê o celular, ela, nossa, caralho, como foi isso? Sempre, cara, impressionante. Sempre. É a carteirada, você tinha que andar com o celular pendurado no pescoço, assim. Se o Azaghal fosse solteiro, esse celular não ia desligar nunca. Esse jovem, né? Mas olha só, eu já peguei emprestado o status da Scarlett Johansson pra entrar no Reino Unido. Puta, certo? Quando tu me contou essa história, eu ri tanto. Porque o cara da imigração, ele tá bolado comigo. Que achou que você ia morrer na Inglaterra, ia dar um custo fodido pro cara. Cara, eu não sei porquê, eu nunca tive problema pra entrar no lugar, não. E na Inglaterra, o cara, puto, não era nem Inglaterra, era no País de Gales, mas era Reino Unido. Aí o cara ficou olhando e tal, não sei o quê. Aí, como eu não tinha o nome do contato, que eu fui a trabalho, mas não tinha o nome do contato, que os caras demoraram pra me passar. Eu sabia que eu ia pegar um táxi pro hotel esperar o cara me ligar. Aí eu não tinha o nome da porra do contato. Aí ele quis ver passagem de ida, passagem de volta ao hotel. Não sei o que, não sei. Aí ele, tá bom. Aí ele foi lá dentro, voltou. O que você faz mesmo? Aí eu falei, então, eu tenho um site. Se você for no Google botar meu nome, você vai ver um monte de referências do meu trabalho e tal, não sei o que. Ele, é porque eu botei seu nome no Google e não veio nada. Aí sabe qual é o problema? Eu uso o meu Alexandre Ottoni como, né, o meu nome profissional, conhecido e tal. Só que o meu último nome é Menezes. Ottoni é do meio. Então o cara procurou Alexandre Menezes e porra nenhuma. Não sou nada, né? Aí eu falei, tá bom, olha só, eu vou lhe mostrar o meu trabalho e tal, pra provar. Aí eu abri, a gente tinha acabado de fazer entrevista com a Scarlett Johansson, abri o YouTube, botei no canal, olha aqui, eu entrevisto atores e tal. Aqui, ó, eu e a Scarlett Johansson, aí o cara olhou, tá bom. Pá, carimbou! Na hora! Caraca, foi muito engraçado, cara. Então eu peguei emprestado a credibilidade do fato de eu estar com a Scarlett Johansson pro cara acreditar. Ah, então esse cara não é um maluco qualquer. Se alguém botou ele na frente da Scarlett Johansson, então eu acho que ele deve estar falando a verdade. E não só isso, aposto que ele contou pros amigos dele o seguinte, eu quase barrei um cara que entrevistou esse cara. Mas eu nunca esperaria fazer um negócio desse. Mas agora anda com a fotinho com a Scarlett Johansson, que eu sei. Mas depois disso, deixou o vídeo no salvo no offline lá do YouTube agora, né? Não, mas sabe o que é engraçado? Não tem offline. Não existe uma foto onde eu e a Scarlett Johansson estamos no mesmo frame. Porque é filmado com duas câmeras e eu não tirei selfie porque raramente eles deixam. E depois os caras colocaram ela. É, essas entrevistas a gente, na verdade, é só um fundo preto. E a gente que espera. A gente manda as perguntas por telégrafo. Telégrafo. Ela responde pra uma câmera e depois a gente só faz o... Vocês pegam a equipe técnica que faz o fundo do pirula. Uhum. Esse tipo de efeito, ele é tão forte que ele acontece até em segundo grau. Por exemplo, já aconteceu comigo, eu recebi uma mensagem de uma amiga falando assim, cara, você conhece o Atila? Eu falei assim, conheço, por quê? Porque eu vi uma foto dele com Wolverine. Uhum. Ou seja... Nossa! Na verdade, eu sou importante porque eu conheço uma pessoa que tirou uma foto com Wolverine. Muito bom, quicou no Atila. É, isso é uma coisa engraçada, né? Uhum. Às vezes eu tô com um amigo meu que não grava nerd. Podcast, não é youtuber, nada, é só uma pessoa comum, que não tem fama online, vamos chamar assim, mas as pessoas passam a seguir só pelo fato da pessoa ser meu amigo. Não é? Acontece ou mesmo. Estar comigo. É isso aí. Consegue é muito doido o amigo. Isso, né? Que... Mas sabe o que é isso? Isso, na verdade, se mostra o seguinte, olha, eu sigo um cara que o Dave também segue, então, assim, a gente agora já tem uma coisa em comum. Ter uma coisa em comum com alguém que é famoso te dá um status que, se o seu amigo não tem isso, acabou. E essa pessoa, ela passa um ar de ser mais aproximável, mais fácil de interagir do que vocês, por exemplo. Então, essa pessoa pode chegar mais perto de vocês, uhum, através dessa pessoa, uhum, em comum, que é mais acessível. Então. E essa pessoa, se quiser aproveitar, ainda consegue fama no Twitter e sai com uma galera porque conhece vocês. Isso não tem muito a ver com poder, né? Na verdade, tem. Okay. Não, isso que eu ia falar. Você pega isso, coloca numa escala menor dentro de uma empresa, é isso que dá poder. Porque se eu consigo mostrar que eu tenho proximidade, por exemplo, como VP, as pessoas que estão abaixo de mim, com chefe, exatamente, as pessoas que estão abaixo de mim, elas vão me ver de uma forma muito diferente. Então, por exemplo, se eu vir e falar assim, olha, eu tive uma reunião agora com o Larry Page, isso vai dar um status completamente diferente para as pessoas que estão ao meu redor. Do tipo, olha, se ele tem acesso a essa pessoa que é uma pessoa de poder, logo ele também tem poder, eu já tenho uma influência muito maior. Sim. A gente trabalhou uma vez com um cara num laboratório que ele era mentiroso patológico, assim. Eu cheguei um pouco depois que essa pessoa tinha passado por lá, mas a maneira como ele tinha de fazer a vontade dele no laboratório era chegar falando, não, porque ontem eu tava jantando com o chefe e a esposa dele me contou tal coisa e não é possível que vocês estão fazendo isso aqui. Conheço alguns também. Exatamente. O cara já tava escalando a coisa pra, não, ele não só é próximo como ele janta com o chefe. Não pense em desobedecer. Então, olha só, isso que você falou é interessante, o mentiroso patológico e tal, onde você colocou a mentira como um jogo de poder, certo? A mentira entra como, muitas vezes, como uma ferramenta no jogo de poder. Olha só que interessante. Eu não sei se eu posso contar essa história. A pessoa já morreu, inclusive, mas... Foda-se, só não pode. Bom, também não outro é nenhum dia, crime. Outro dia o cara morreu, o Átila partiu pra cima. olha só. Não, tudo bem. A gente tá... Que risada nervosa do Tô vermelho aqui. A gente tava na Campus Party Recife. Na primeira Campus Party Recife. E como a gente conhece o Paco Ragagueles, fundador do Campus Party, é o nosso brother. Olha aí a carteira. Bom, não, mas de fato, ele pediu que a gente estivesse no palco e a gente participasse da cerimônia de abertura, fez essa contagem regressiva, aquela coisa. Fez aquela festa lá no palco, na abertura da Campus Party Recife. E aí, quem aparece lá? Os patrocinadores, as pessoas que fizeram, né? Pessoas do governo, secretários, prefeitos, não sei o quê. Então, o governador de Pernambuco era o Eduardo Campos, que morreu num acidente aéreo, né? Que ia ser candidato a presidente e morreu, né? Eu tive que abraçar o Eduardo Campos, dar um prêmio pra ele, que o Paco dá pra ele lá. E, nossa, eu falei, eu detesto... Que chegar... é isso, gente? Eu detesto me associar a qualquer político, não, por favor. Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, né? Não sei, cara, que não... Eu já merece deixa... foto com um monte de políticos, eu vou dizer. Não, um monte de políticos. Não começa, não. É porque às vezes tem filhos de políticos que são fãs do Jovem Nerd, e aí o político chega. Aí você que fala assim, eu não posso bater foto. Fala assim, meu filho é seu fã, posso tirar uma foto? Aí eu, o que eu vou falar? Aí você pega o celular e fala, pode, se tirar foto sua, devolve e vai embora. Eu não posso. Olha, eu detesto tirar foto com político, mas eu já tirei algumas fotos com político. Eu já vi uma foto com a Aécio. Mas não, pô, olha, não tem nada a ver com político. Não conheço, não. Foto com a Aécio é foda. Você por acaso apagou todas do Instagram? Não, tem uma foto com um político que, se essa merda vazar fora de contexto, eu vou ouvir pro resto da vida essa porra. E a pessoa chegou falando: meu filho é seu fã, posso tirar uma foto? Eu falei: pode. E aí tem uma foto com esse político. Esse é o contexto, ó. Se vocês virem a foto com um político aí, ou uma política. Esse é o contexto. Não tem nenhum outro motivo pra tirar foto com o político. Enfim. Aí, beleza. Aí, o que acontece? O Eduardo Campos depois fez um discurso lá, pra galera lá da Campus Party e tal. E aí, nesse discurso, olha só uma informação que a gente sabia. O governo estava demorando pra pagar a Campus Party, entendeu? E a Campus Party tinha que pagar suas despesas lá, e o governo ia, né? Porque o governo era patrocinador, o governo ia pagar a Campus Party, pagar a Campus Party, pagar suas contas. Não tinha dado calote, mas já deveria ter pago, e não estava pago. Tava complicado ali a questão pra eles, entendeu? Depois pagou, só pra dizer. Depois pagou, mas até o momento da abertura que eu falo, não tinha pago nada. E aí, cara, o governador, com aquele discurso político exaltado, eu até reparei que a voz do político, ela se eleva. Ela muda o tom de uma conversa normal. Ela vai lá pra cima! Porque o político fala com uma imposição de voz para que as pessoas compreendam e se empolguem com... Você entendeu? Era jovem, né? Era assim. Político. Não começa, não. Né? Olha, se ele tá treinando. Só falta beijar a criança. Tô só emulando. Caralho. Aí. Ele leva dele, leva a própria criança pra beijar. Não, ele não tava, acabou de falar que ele pega as crianças pra tirar foto? Olha aí. Que político, olha, pra caralho. Olha, vou divulgar hoje essa foto. Eu tenho uma foto do Jovem Nerd lá em Manaus, com a filha de um amigo meu no colo. Vou divulgar essa foto. Olha, se um dia vocês me virem entrar pra política, vocês podem ter certeza que nós vivemos numa Matrix, tá todo mundo morto, conectado, caralho. Não, eu, cara, eu tenho certeza que você vai entrar como Alexandre Menezes pra concorrer. O que que ele falou? Eu prometo, digo aqui, já está garantida a Campus Party Recife no ano que vem. Aí todo mundo... Yeah! E o caralho, não tá garantido nada, os caras nem pagaram essa. Como é que ele não pode garantir essa, a próxima? Né? Ou seja, eu tinha uma informação que sabia que ele tava falando um bullshit inacreditável só pras pessoas aplaudirem. E eu falei, caraca, o político, ele, essa é a mente do político, ele fala qualquer coisa e sem... Não precisa obedecer à realidade, não, né? Não precisa, exato, cara. Isso tem a ver com o status de poder dele. Depois, quem é que vai lembrar? Só tinha, sei lá, 500 pessoas aí, dois mil pessoas no máximo. Ninguém vai lembrar se não tiver Campus Party e tal, não sei o quê. Enfim, mas eu achei bizarro porque, assim, teve, tá? Teve no ano seguinte a Campus Party Recife, ele cumpriu. Aí. Mas no dia que ele falou isso, não tinha certeza nenhuma porque eles não tinham pago nem aquela que eu falei, entendeu? E isso que você falou do jeito de falar, isso conta muito. Se ele tivesse chegado e falado assim, gente, é o seguinte, obrigado pelo convite e ano que vem a Campus Party tá garantida, obrigado. É. Ninguém ia aplaudir desse jeito e ninguém ia ter uma confiança muito grande no que ele tava falando. Não, claro, claro, com certeza. Mas o que eu tô falando assim, não é só o tom. É tudo. É o descompromisso com a realidade. Que não fazia sentido com a realidade, entendeu? Foi uma promessa no dia que não tava garantido porra nenhuma, entendeu? Era uma mentira. No dia era uma mentira. Só dá certo quando o Elon Musk fala. É, pode ser o mesmo caso. Pode falar mil bullshits aí, se não garantir. Só que ele fala, né? Gente, tô aqui, a gente vai lançar um foguete pra Marte. É assim que ele fala. Fazer um voo de 30 minutos, obrigado por comparecer, e tem cafezinho na saída. A galera tá lá, pô, nem o voo de amanhã tá garantido, né? Nem esse foguete decola. Nossa, gênio, visionário. Exato, exatamente. Mas não foi o Steve Jobs que entrou com o iPhone, com 4 iPhones na mão ou no bolso e foi trocando ao longo da apresentação com o iPhone 1 porque a bateria dele não durava a apresentação inteira? Não, não é por causa da bateria, porque não existia um protótipo ainda que funcionasse todas as aplicações. Cada aparelho fazia uma coisa diferente. Ah, tá. E se você for ver, mudou bastante da versão que eles apresentaram ali pra versão final, é porque era tudo ainda extremamente protótipo. Mas é muito engraçado, porque a gente admira uma coisa no Steve Jobs, no Elon Musk, que todos nós, puta, o cara é foda, o cara é puta visionário, e no político a gente detesta isso, mas é a mesma característica que tem um pro outro. Só que um tá na vida pública, outro na vida privada. É engraçado. Só que um tá tentando tomar o seu dinheiro e o outro não. Também, né? Mas pelo menos alguém tá dando alguma coisa em troca, né? Os dois estão tentando, mas o cara que é empresário, ele pelo menos vai te dar um aparelho, né? Um celular e um carro, uma telha, sei lá. O político, ele só te tira a condição de ter isso. É, eu acho que porque o político tem, como o André falou, tem um estigma, é claro, ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Acho que é no mundo inteiro, cara. É, mas, sim, no mundo inteiro reclamam de político. Na Islândia não conta, Suécia, esses lugares não conta. Mas nos países que são tipo esses Brasil... Esses países de 10 bilhões de habitantes não conta, né? País que é tipo Brasil, que política se ser político é uma profissão. Sim, profissão hereditária. É, porque tem uns países que não é, o cara vai lá, dorme num beliche, essas maluquices, passa pra minha roupa. Né? Mas quando é uma parada, é uma profissão, e aí a corrupção começou. É, fica assim, não tem jeito. Mas isso que o Jovem Nerd falou é interessante, que é o seguinte. Conhecimento também é poder. E a gente pode usar isso de uma forma boa, que é do tipo, olha, eu tenho um certo conhecimento, então deixa eu empoderar outras pessoas com esse conhecimento. Ou a gente pode fazer como certos políticos de certos países de primeiro mundo, que usam de conhecimento falso, ou, aliás, usam da falta de conhecimento das pessoas pra instituir algum tipo de medo e mostrar uma solução pra aquele medo. Eu costumo falar que um problema, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, quando o Trump tava fazendo a campanha dele, todo aquele argumento dele da vacina, por exemplo, você pega uma mãe de uma criança novinha, a mãe que não tem muito conhecimento de como ciência funciona, do efeito que a vacina tem, ela escuta pessoas falando que é bom, pessoas falando que é ruim, aquilo tá uma dúvida na cabeça dela. Ele, primeiro, usa de autoconfiança e de argumentação de conhecimento pra instituir um medo. Olha, você pega o seu filho e leva pro hospital e o médico chega com aquela agulha de 5 metros, enfia no seu filho e daí, 3 dias depois, o seu filho já não consegue falar mais. Não tem nada a ver esse tipo de argumento, mas uma mãe acaba pegando aquela informação. Ela tem um certo medo que aquilo aconteça com o filho dela. Aí ele pega esse medo que ele acabou de criar e fala o seguinte: mas eu vou fazer com que isso acabe, não vou permitir que vacinas aconteçam, blá, blá, blá, blá, blá. A partir do momento que ele faz isso, o que, que ele fez? Isso que o Atila falou. Ele criou um medo, que não existe, baseado numa falta de conhecimento, criou uma solução, e nisso, na cabeça da pessoa que não tem aquele conhecimento, vira confiança, que é do tipo, sim, olha, sim, sim, sim. Eu não sei, ele sabe, ele já tem a solução pra isso, então eu confio nesse cara. Isso aconteceu em diversos diversos campos. Diversos campos, tá? De discursos diferentes. Mas só pra ser justo, o Trump nunca se colocou completamente anti-vacina e ele... Ele falou que ele ia aumentar o espaço entre as vacinas, né? Não, ele queria espaçar mais as vacinas, não serem todas concentradas. Que também não tem nenhuma base científica de utilidade, mas o discurso dele foi esse. E não só isso. Esse mesmo discurso, inclusive o link desse discurso específico que ele fala desse espaçamento, ele faz uma coisa que eu achei brilhante na época, que é o seguinte. Ele tava debatendo com um médico. Então ele falou várias coisas que eu via na cara do médico, o médico falando assim, what the fuck? Tipo, hã? Só que aí tá. Aí ele falou assim, e eu quero que, na verdade tem que espaçar as vacinas e tudo mais. Aí o médico falou assim, realmente a gente acaba dando muita vacina em espaço de tempo muito curto. Na hora que ele fala isso, você olha pra cara do Trump, ele tá balançando a cabeça do tipo, tá vendo? Foi isso que eu falei. Uhum. Sendo que não foi isso que ele falou. Assim, ele falou que ter espaços maiores seria melhor. O que o médico falou foi o seguinte, realmente a gente dá muita vacina em pouco espaço de tempo. Ninguém sabe se isso é ruim, se não é. E o médico não falou que é ruim. Mas você vê que ele balança a cabeça, que nesse momento, o que ele tá fazendo? Ele está concordando com uma autoridade que ele, no começo, discordou, mas que isso faz com que as pessoas gostem dele, porque agora ele, olha, foi isso que eu falei, tá vendo? Eu sei do que eu tô falando. Uhum. E desculpa, a gente sabe que isso não é ruim. Ninguém sabe não, a gente sabe, né? Eu tenho certeza, então. Mas esse tipo de argumento, só pra esse negócio de tentar utilizar esse tipo de argumentação pra poder ganhar um poder sobre os outros, é o que muitas vezes faz, o que é muito difícil a gente discutir, quem faz ciência e tal, com o pessoal que é anti-ciência. Porque enquanto a gente vai tentar, eu vejo o Atila fazendo isso, ele tenta botar todos os pontos da discussão em aberto. E a pessoa vai escolher os pontos dela pra poder sempre garantir a autoridade dela, passando que ela tem conhecimento sobre tudo aquilo. Então o fato do Atila tentar explicar tudo e o Trump escolher algumas coisas que ele quer pra reforçar o discurso dele, faz com que seja muito difícil você discutir com essas pessoas, porque ele vai esconder as coisas que são contra ele e sempre favorecer as que são a favor. A gente nunca vai ser enfático e falar com certeza X ou Y, né? Isso, exatamente. Então isso que faz muito difícil você pegar e acabar discutindo com esses caras, porque você tenta ser racional e argumentar por todos os pontos, e a pessoa vai nunca fazer isso. E isso acaba gerando essa diferença na cabeça das pessoas que são leigas, que daí é um pouco daquele do Nerdcast que vocês fizeram anos atrás sobre falácias argumentativas, que é exatamente esse tipo de coisa. Com certeza, é assim mesmo que funciona. Tem um outro problema ainda, que é o seguinte, se você pega uma pessoa que ela não tem poder, ou que ela tá tentando acesso ao poder, se você pega alguém que tá ralando na vida, a pessoa tende a valorizar ou entender a importância que o acaso tem para as coisas darem certo. Né? Você consegue reconhecer e falar, putz, eu não dei sorte, ou ainda não aconteceu a minha chance, ou entender que existe o acaso na vida e que às vezes as coisas acontecem porque acontecem, não depende da competência de alguém, depende de sorte. Mas depois que você ganha poder, uma vez que você tem esse status e tem o acesso, o que acontece naturalmente é a pessoa passar a pensar que no caso dela, aquele acesso ao poder foi merecido. Então você vai lá, você pode fazer um experimento com isso, você sorteia a fichinha de quem controla o grupo entre as pessoas. O cara que ganha a fichinha pra controlar o grupo, você chega pra ele e fala, mas e aí, você acha que você merece essa fichinha porque você é mais competente do que os outros? Ele, claro, eu sou um líder nato. E não só o cara ganhou por sorteio. Ele sabe que foi por sorte, mas depois que ele ganhou aquele poder, ele começa a assumir que se ele tem esse poder é porque ele merece mais do que os outros que não tem. E ele tende a achar daí pra frente que qualquer coisa que aconteça na vida dele que seja positivo, não é acaso. É fruto do controle que ele tem no ambiente dele agora. E o pior, né, é que quem não tem isso não tem porque não é competente. Barralei muito, tive minhas chance e conquistei ela aqui. Se você não teve a sua, é porque você ainda não ralou o suficiente. Assim, se você voltar no passado e ver toda a forma como a humanidade distribuía o poder, né, hereditariamente, né, dizendo que era conferido por Deus, então, portanto, os filhos, né, aquela família é justificável que ela que seja dona do poder e tal, você vê que justamente... Mas é, cara, assim, o poder, quem quer não quer largar mesmo. Isso é... Não, ninguém quer largar, exatamente. É uma condição inerente do ser humano. Você não, ninguém fica feliz de perder poder, seja qualquer esfera e qualquer tamanho de poder. O presidente não quer perder a presidência, o poder dele como presidente, tanto que ele se candidata à reeleição e faz tudo pra ficar no cargo e bota sucessores e se bobear, volta, se o país em questão permitir. Ou a monarquia... O cara que já é eleito com muito voto já vira e fala, peraí, me candidatei ao cargo errado, vou tentar outro. E o cara que é senador a vida inteira, o cara quer aquele poder, não quer perder aquilo. Assim como um síndico de prédio, muitas vezes, não quer, né, perder essa condição privilegiada. E quando um monarca não quer perder, porque, porra, ninguém vai perder isso. Sim. Pelo bem dos outros, ninguém, cara, ninguém tá pensando nisso, na boa, na moral, assim. Mas o que é interessante é o seguinte, você tem duas formas formas de ver essa questão de poder. Você tem uma forma que é, eu tenho controle sobre pessoas que estão abaixo de mim, mas eu não preciso demonstrar esse poder abertamente, ou eu tenho que demonstrar esse poder abertamente. Exercer o meu mandato. Isso. Aqui, né? Quando você tenta mostrar esse poder abertamente, do tipo, olha, as outras pessoas, elas têm que perceber que eu tenho poder, geralmente você acaba tendo um líder que não é tão eficiente assim. O que eu tô tentando fazer... É aquele líder que fala que quem vier aqui vai ter que beijar meu sovaco, né? Caralho, irmão espiologo agora. Não, Saddam Hussein, ou um desses caras. Eu não lembro se foi o Saddam Hussein ou algum dos ex-líderes ali do Oriente Médio fazia isso. Os caras tinham que beijar o sovaco. Com criança, por exemplo, você tem duas formas de exercer poder, por exemplo, sobre uma criança. Você pode manipular a criança de forma com que ela faça o que você quer que ela faça, e sem deixar com que ela perceba que é você que quer. Ou seja, você tem o poder, mas você não está demonstrando esse poder. Ou você pode tentar com que ela faça o que você quer que ela faça, demonstrando esse poder. Então, por exemplo, você quer que a criança coma a comida inteira. Você pode simplesmente sentar lá e falar assim, ó, eu sou seu pai, come a comida toda, porque senão você não vai levantar daqui, não sei o que, não sei o que. Aí a criança come tudo, você conseguiu com que ela comesse tudo e você demonstrou esse poder pra ela. Ou você pode fazer alguma coisa que ela nem vai perceber que tá comendo. No final das contas, você conseguiu o que você queria, que ela comesse tudo, e ela nem percebeu que você fez isso. Se você falar assim, se você comer tudo, eu te dou chocolate. Qual é o tipo de poder? Eu acho que é um pouquinho da mistura dos dois, porque você tem o poder de entregar alguma coisa depois, porque, na verdade, é você que decide ou não se ela vai ganhar ou não. Entendi. Porque você tá dando as duas coisas. Mas esse segundo tipo de poder, esse poder que você não tem que mostrar pra outra pessoa que você tem um poder, ele geralmente tende a ser mais efetivo, porque você consegue que as pessoas façam o que você quer sem elas perceberem que você tá manipulando, as manipulando pra elas fazerem o que você quer que elas façam. Basicamente é o seguinte, você consegue o que você quer sem as pessoas perceberem. O Steve Jobs, ele era um pouco assim, ele era o tipo de cara que costuma falar que assim, ele fudia seu cu sem você perceber, você só sentia depois. Pô, caraca, né? Ok. Se você tá dizendo... Pois é. Olha, desde que eu estou nos Estados Unidos, você pode me lembrar? Nunca trabalhei na Apple. Então, uma coisa que também acaba, apesar do que o Frank Underwood fala, acaba acontecendo na realidade, é também são as pessoas que acabam ganhando dinheiro e, por causa disso, também acabam ganhando um poder junto com o dinheiro que eles ganharam. Então, sei lá, um empresário que constrói uma fábrica na região e, por causa disso, ele acaba se tornando o coronel da região e tal. Não, assim, o Frank Underwood, ele não despreza o dinheiro. Ele entende que é um poder. Com dinheiro você compra as coisas, compra pessoas, compra um porra de coisa. O poder da Odebrecht ou da JBF não é político, é financeiro. É malas e malas de dinheiro. É isso que é o poder deles. Esse é o poder para eles crescerem, ficarem maiores e tal. O que o Frank disse, que a gente citou aqui, na verdade, é que ele acha que o poder monetário é um poder mais fácil. Que o poder, né, de liderança, de controle, que é algo que vale, que é o mental, vamos dizer assim. Mas aí é o personagem também, né? E o poder monetário, na verdade, ele é um... Pelo menos na nossa sociedade, as pessoas entendem como um sinal de que a pessoa tem outras características que a colocam naquele tipo de posição de ter dinheiro. E por isso que as pessoas percebem isso como uma pessoa de influência. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha muito numa empresa, as pessoas tendem a pensar que ela ganha muito porque ela tem certas características que são valorizáveis no mercado, logo essa pessoa tem uma coisa que a grande maioria das pessoas não tem. Então a gente acaba colocando essa pessoa no patamar mais alto. Porque é muito diferente, por exemplo, do poder que você consegue comprar se você ganhar na loto, por exemplo. Você vai ter um certo tipo de poder, mas ele é um poder muito diferente do cara que é rico porque ele conseguiu montar um foguete que quer ir pra Marte. E outra coisa também, o dinheiro, você acaba comprando coisas que te deixam numa posição um pouquinho de privilégio. Que é a questão de, você pode comprar coisas materiais, obviamente, mas você pode comprar experiências. Então, por exemplo, você pode conhecer lugares que você não conheceria antes se você não tivesse dinheiro, e a partir do momento que você conhece certos lugares, você volta pro seu grupo e você já tem um papel de destaque naquele grupo, porque você conhece certos lugares que o seu grupo não conhece. É por isso que você acha que muita gente gosta de ostentar o que tem de bens materiais, assim, o dinheiro que tem? É, a ostentação, ela, na verdade, ela nada mais é do que te colocar num patamar que te distingue das outras pessoas. Porque pensa bem, eu costumo muito falar isso com relação a carros. No Brasil, infelizmente ainda, e pra alguns grupos, ter um carro te dá um status social diferente. Cara, cara, a gente põe status até em tênis. É, não, não só em carro, quanto o valor, o tamanho, né, a exclusividade do carro, né? Aí aqui nos Estados Unidos é muito comum você ter a questão do status com relação ao tipo de carro, valor e tudo, mas a questão de ter um carro ou não, já não é tão status. Por quê? Porque o acesso a isso é muito fácil. Sim, qualquer um consegue ter um carro, né? Exatamente, aí ele não te coloca numa posição que te diferencia do resto do grupo. Tudo que vai te diferenciar do resto do grupo vai te colocar numa posição de destaque, e a posição de destaque em si é percebida pelos outros como uma característica de poder. Ou seja, eu posso falar de certas coisas sobre esse carro porque eu tenho esse carro e as outras pessoas não têm. Teve uma família, agora quando teve o furacão Irma, tinha um monte de gente documentando nas redes sociais que tava saindo de casa, que tal, não sei o que e tal. E aí teve uma família lá, a galera que com muita grana, foi embora num jatinho particular. E aí eles tiraram foto, todos maquiados, de salto alto, a mãe de salto alto e todo mundo assim, a família toda feliz na porta do jatinho, fugindo do furacão Irma, entendeu? E aí, cara, e é isso. Não é brasileiro? Acho que não, eram gringos, americanos. E aí, isso, sabe, caíram de pau em cima deles, porque, tipo assim, caraca, tem pra gente quê? Fudendo pra caralho. Pra quê, cara? Pra que isso, né? E aí eles se defenderam, dizendo, ah, gente, ué, tanta gente tava dizendo como estava fugindo, eu também disse como estava fugindo. Eu estava indo de avião, já tinha pode falar, pô. Foda-se, só tem dinheiro, né? Então, mas é uma ostentação, né? Assim, não tem nenhum motivo além de dizer eu tenho um jatinho particular. E eu estou usando agora, enquanto vocês estão aí... É, as pessoas, assim, eu não vejo... Não é que eu ache certo, mas as pessoas ostentam. É isso. Todo mundo ostenta. Quando você pode, você tem, você ostenta. Agora, eu acho que nesse caso aí, faltou um bom senso. Tem um monte de gente que tem jatinho, e nem todo mundo que tem jatinho ficou, exato, publicando foto. Exatamente. Sabe? Pau no cu dos prejudicados. Sabe? Exatamente. Exatamente. Acho que aí falta é bom senso, mas que todo mundo gosta de exercer o seu poder. Essa é a verdade. Agora, você tem que saber onde é a hora certa, né, cara? Quando tá vindo um furacão devastar, tá devastando a porra do Caribe inteiro. E aí você, né? Tá lá, tá chegando pra devastar a ponta da Flórida toda, e você tá lá felizão. Pô, essa não é a hora, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Mas quer ver que a gente tem muito símbolo de ostentação que, na verdade, tá demonstrando que você tem poder sobre outras pessoas. Tipo, o que é fazer a unha? O que é uma mulher com manicure? Com unha pintada. Com unha pintada, com esmalte. Até muito pouco tempo atrás, era alguém que tinha outras mulheres pra fazer a limpeza da casa, pra lavar a louça e fazer tudo. Então, tipo, ela pode manter a unha bem cuidada. Hoje em dia, a gente tem lava-louça e outras coisas. Mas, por muito tempo, ter as unhas das mãos compridas significa que você não precisa usar as mãos pra fazer alguma coisa. Sim. Assim como você ter um gramado bem cuidado, quer dizer que você pode pagar um jardineiro pra cuidar daquele negócio que é uma desgraça e toda semana você tem que podar, aguar, fazer o diabo, sabe? Uhum. Você fazer suspiro até uns 100 anos atrás, quando não se tinha batedeira, significa que você tinha uma empregada, uma mucama, pra ficar batendo a clara de ovo até aquilo virar neve e você poder assar. Quer dizer, você servir suspiro na sua recepção na sala de casa, tipo, olha, eu tenho um monte de gente na cozinha, eu tenho tanta gente que elas podem inclusive fazer esse doce aqui que é um inferno de fazer. A gente sempre teve esses toquezinhos assim de pequenas coisas, né? Pequenos, como eu suspiro aqui, você serve com a unha super bem feita, assim. Vamos comer um suspiro no meu gramado, Edu. E a questão da autoestima, ela tem um papel grande nisso pelo seguinte: a gente percebe muito nos seres humanos a questão de, se você tem uma autoestima muito baixa, você acaba tentando compensar o seu poder de formas externas a você. Então, por exemplo, pessoas que, sei lá, que têm uma autoestima muito baixa, elas tendem a achar que ter vários seguidores no Twitter é uma coisa extremamente boa. E acabam usando esse argumento como um argumento de poder, do tipo, olha, eu tenho 50 milhões de seguidores, então eu sei o que eu tô falando. Que é muito diferente da pessoa que talvez demonstre algum tipo de poder por alguma coisa que seja intrínseca a ela, do tipo, ou alguma característica da personalidade, ou talvez uma coisa fora dela, que é um título que ela tem, ou uma expertise que ela tem. É o você sabe com o que você está falando, né? É basicamente isso. A pessoa quer se colocar numa posição de algum tipo de privilégio, né? Sobre outras pessoas, pra ter o benefício de alguma coisa. E você vê isso, geralmente as pessoas se contradizem muito. Tem uma celebridade da internet que uma vez ele tweetou assim, ah, só porque você tem tantos seguidores, você se acha importante. E um mês depois, alguém contrariou o que ele falou e ele falou assim, cara, olha quantos seguidores eu tenho. Não, nem sei, bom, nem sei quem foi. Quem é? Quero nomes. Ah! Minha pergunta é, se as pessoas não fossem assim, que todo mundo é, inclusive nós que estamos aqui, não tô tirando a gente fora. Foi por isso que eu abri o episódio falando dos macacos, é assim, já vem de um bom passado. Todo mundo é assim? A minha pergunta é, será que se nós não fôssemos assim, seria melhor ou seria a mesma merda? A questão é, será que se a gente não fosse assim, a gente teria desenvolvido uma civilização ou não? Olha, Caio, boa questão. Porque se todos os animais têm, tudo isso tem, você vê, vamos pegar um animal que não tem, os Wilderbeasts lá, que tem lá na África do Sul. Eu não sei o nome da porra do animal em português. Nossa, os caras não falam mais português, cara. Como é que é o nome? Caralho. É a sinalização. Eu não preciso mais falar português. Exatamente. Vai fazer suspiro, cara. Porra. Como que é o nome disso? Sugar Kiss, né? Como é que é o nome daquele doce? Caralho, como é que chama? Como é que chama aí esse negócio? Bus? Não sei o que é, não uso mais. Não. Não pego mais. Não, eu pego só tran. Qual que é o nome dessa porra em português aí? Gnu. Tran, só pego tran. Não, olha, o tran eu sei, caralho. Eu tô falando gnu. Os gnus lá, que é uma espécie que é puramente sem um chefe, eles não têm o alfa, ela é puramente democrática. E só ver que é um bicho que não vai pra lugar nenhum, fica só fugindo dos outros. Ah, os gnus não tem alfa? Eles são os animais puramente democráticos, hein? Mas os gnus, eles se cuidam. Você não viu lá os gnus salvando os filhados do leão, dando porrada lá e tal, não sei o quê? Eles cuidam deles. É, eles cuidam, mas eles, tipo, se vão falar assim, se tem um grupo de gnus, eles querem ir pra um lugar, se a maioria quer ir pra um lugar, eles vão. Uhum. Se a maioria quer ficar, eles são comunistas, é isso que você quer. Não vá a lugar nenhum. Não, os animais que têm poder onde estão, os que são os gnus estão onde lá. Então, não sei, realmente pode ser muito ligado a isso. Será que o poder ele fez a gente surgir por causa disso? Então você tá dizendo que o poder tá salvando a gente do comunismo, é isso? Nossa, ai, caralho, que treta instaurada. Caio Gomes 2017. Não, olha só, olha que interessante. O ser humano... Então, antes que as pessoas comecem a ter convulsões em casa, não, o poder também está no comunismo e é uma merda. Também, pô, assim. É alguma... Porque, sei lá, né? A gente tem que avisar que as pessoas têm jeito que é complicado. Então, quer dizer, o poder é algo inerente à nossa condição animal, porque a gente vê isso no reino animal também, né? Em vários grupos, né? Não nos gnus, mas. Mas você vê a posição de liderança de poder estabelecida em diversos grupos animais, como nós somos animais também veio junto com a gente, crescendo e evoluindo. O poder faz bem pra gente. Faz bem. Assim, essa história de que só rico que se estressa é ao contrário. Quem morre de estresse é pobre. Rico prolonga a vida simplesmente por estar numa situação de poder. E... Como assim? Se, por exemplo, se você já fizeram esse experimento e se arrependeram depois. Você pega um asilo e aí você sorteia, ao acaso, alguns velhinhos e fala, você é o responsável pela planta do asilo. Você é o responsável. Você tem poder sobre ela. Você que tem que aguar ela. Se você não aguar ela, vai morrer. Então você que tem que cuidar dela. Você é o responsável pelo pet do asilo. Você que tem que cuidar do cachorro daqui do asilo. Se você não cuidar dele, o cachorro morre. Quem... Você controla a vida do cachorro. Você nem precisa deixar ele controlar. Você pode aguar a planta quando ele esquece, pode cuidar do cachorro, mas só o fato dele acreditar que aquela vida tá sob responsabilidade dele, aumentou em 3 ou 5 anos a sobrevida dos velhinhos. Os caras se arrependeram de fazer isso? Se arrependeram porque depois eles tiraram e os velhinhos morreram. Caralho! Não, mas peraí, calma, olha só. Se você... Não, peraí. Não, aí o cara tá se cobrando demais. Se o velho viveu de 3 a 5 anos mais, ele já tava no lucraço. Exato. Não, mas aí eu... Se o pesquisador não acreditasse que ele tinha um poder sobre a vida do velhinho, ele também não ia querer pesquisar, né? Mas então, você acha que, por exemplo, como existe o poder e na nossa sociedade sempre vai ter alguém que vai preencher a posição de poder? Existem camadas de poder. Sim. Não é uma pessoa que tem poder. É. Você tem várias instâncias de poder. Até dentro de uma família. Exato. É. No colégio. Exato. No grupo de amigos, de crianças. Na cadeia. Em todo lugar. Em todo lugar. Você tem grupos de poder, né? No condomínio. Todo lugar, né? Engraçado, né? E as pessoas brigam pra ter poder em empresa de 4 pessoas, sabe? Empresa de merda, tem 4 pessoas lá e tem briga de sócio pra nada mais. E agora, quem tá liderando esse podcast? É o podcast do Gnu, será? Mas o que eu quero dizer é o seguinte... O Jovem Nerd, ele acha que é o chefinho do podcast. Quem acha que é chefinho? Grita no começo, grita, não faz diferença nenhuma. Pode gritar, pode gritar. Vai viver muito. Olha o cara. Tirar o podcast, o Jovem Nerd morre. Mas olha só... Puta merda. Você não acha que é por isso que a humanidade sempre busca um salvador? Uma figura sempre busca que vai ter o poder acima de todos. Exato, uma figura incólume que vai nos salvar. Uma figura quase mítica, não sei. Não é mítica. Pensando de nesse poder. Não, porque pensando nisso, é muito conveniente também você ter alguém que está acima de você, tendo poder e que vai resolver as coisas. Sim. E uma coisa que a gente não está pensando... O presidente, por exemplo, né? Você vota no presidente, no representante político, esperando que aquela figura resolva os problemas que você teria que participar. Se você olhar no nosso processo democrático, você vê o Tancredo era a esperança, não sei o que, Tancredo, venha. Aí pronto. Aí depois nas diretas. Ah, e o Collor é a esperança, o caçador de marajás e tal. Aí foi a merda. A gente não aprende, né? Aí depois, aí Fernando Henrique, Plano Real, caraca, salvou a economia do Brasil, não sei o que. Aí depois Lula vai salvar, não sei o que. Aí agora o Sérgio Moro que vai salvar o Brasil e tal, não sei o que. Entendeu? A gente tá sempre... Luciano Huck! Me ajuda, Luciano! Me ajuda, Luciano! É engraçado que as pessoas estão sempre depositando a fé numa figura de poder, uma figura humana de poder, né? Ou mística, né? Também. Cara religioso e... A gente tá simplesmente colocando nessa figura, primeiro, o poder de tomada de decisão, mas também, que uma coisa que a gente não falou, que eu acho que o programa inteiro, o cara que chega numa posição de poder, ele tem riscos que o resto da população não tem, não corre. Então, por exemplo, o Trump tá no poder. Então, tanto de gente meio que apoia o que ele tá fazendo. Tipo, não, bora mesmo, vamos atacar a Coreia do Norte, vamos matar aqueles caras e tudo. Se ele faz isso e dá merda, quem que se fode? Todo mundo. É ele. Todo mundo. Nesse caso, todo mundo. Nesse caso, esse caso... Talvez esse não for um exemplo. Coreia do Sul, meu amigo. Puta que pariu. Nunca teve um caso tão grande de hemorroida... nacional, prisão de ventre, ninguém mais caga ainda. O Trump dobrou o número de seguidores só com sul-coreanos, né? Eu acho que eu vou trazer um exemplo só pra uma empresa, por exemplo. Se um chefe toma uma decisão que a maioria das pessoas apoia essa decisão da merda, geralmente é o chefe que se fode e o resto das pessoas podem simplesmente transferir aquela... futebol, vai. Não, a gente, tipo, tem um caso, eu posso te dar um exemplo que aconteceu agora, na Inglaterra, do Brexit. O primeiro-ministro falou assim, vamos fazer uma eleição, um referendo, e vocês vão decidir aí se fica no na União Europeia ou não. É. Na Comunidade Europeia, vota e foda-se. A galera votou, só que os novinhos não votaram, só os velhos. E votaram pra sair, pra Grã-Bretanha sair da União Europeia, e o cara fudeu. Perdi força política totalmente, vou renunciar. É, o cara, exatamente. É isso aí. Né? E porque a decisão dele, né? Ele falou, vamos, isso aqui vai dar certo. Acho que nem vai sair nada. Aí a gente cala a boca dessa galera que quer sair. Tomou no cu, né, cara? Então, de novo, querer alguém no poder, na verdade, é um pouquinho de transferência de responsabilidade. Eu acho que é totalmente transferência de responsabilidade. Porque é muito conveniente também depositar todas as decisões e soluções dos problemas a terceiros. Ah, são os políticos que têm que fazer isso. Eu não tô falando que a sociedade civil tem que fazer tudo, né? Nesse caso de política. É, mas você se exime, né? O país está assim, ou o mundo está assim por causa dele... fulano e do ciclano. Eu não tenho culpa. E tem, né? Seu comportamento diário também. Mas o que eu quero questionar é o seguinte, por que a preferência da figura humana às instituições? Mas é rosto, né? A gente só sabe se identificar com pessoas. Instituição é uma coisa muito abstrata. Você tem que ter alguém pra se pendurar coisa. Tem que ter uma cara. A gente nunca vai ter uma inteligência artificial, presidente? Olha, tem um canal aí, chama Nerdologia. Agora que o apresentador mostra uma face, as pessoas veem o canal completamente diferente. Que agora não é só uma instituição, não é só um canal, uma coisa abstrata agora. Boa, Átila. Porque assim, no início da Nerdologia era só o videografismo sem a cara do Átila. Aí ele começou a aparecer no final, aí agora ele aparece durante o episódio inteiro. Tá demais. tá saidinho pra caralho. Tá abraçando o manequim, o diabo. Porra, tá maluco. Mano, como é que mudou? Backlight pra fazer o contorno do cabelinho. Tá demais. Como é que mudou pra você depois que você passou a ser uma cara reconhecível na Nerdologia? Em 2014, já tinha Nerdologia. O Nerdologia já tinha, acho que, mais de 1 milhão de seguidores, ou quase isso. Eu fui pra Campus Party, eu andava tranquilamente na Campus Party, mas muito de boa. Eu andava ali, todo mundo passando reto, assim. Aí o Pirula, você conhece esse cara? Fala alguma coisa. Eu, oi. nossa, tipo, era basicamente sua voz. Mas agora não, os argumentos têm mais razão. Se o Attila errou, é porque ele fez isso de propósito pra gente corrigir ele. Pra invocar a sua participação. Você ganha credibilidade só de pôr a cara ali. E não só isso, o programa em si, ele ganha características de personalidade. Então, por exemplo, agora, as pessoas, se você perguntasse, sei lá, se você fizesse um teste e falasse assim, que tipo de personalidade tem o Nerdologia? Todo mundo vai colocar personalidades que são muito características de quem o Attila é. E talvez isso seja muito mais forte agora do que seria antes, quando eles tinham acesso só à voz. Attila, já usou, já deu carteirada? Olha... Acho que o maior privilégio que eu tive foi entrar num voo atrasado. O cara segurou ali, ele falou, não, pode entrar, pode entrar. A gente segura o avião. Eu falei, sério? Ele é o cara da Nerdologia, não pode perder o voo. Caralho! Nunca consegui essas molezas. Olha! Essas molezas não vêm pra mim, cara. Tu já ganhou um upgrade de hotel de avião? Pra caralho? Não, falando de voo. Ah. Pra caralho? Duas vezes. Ganhou? Que duas vezes? Duas vezes. Uma no naquele... Não vou falar o nome do hotel. Pra dar. Ganhamos um upgrade de hotel. Uma vez ganhou... eu cheguei no hotel e o cara... Essa foi legal pra caralho. Foi meio assustador no começo, mas foi legal. O cara chegou no YouPix e falou assim, Azaghal, eu sei que você tá no hotel tal, já arrumei tudo lá e a gente deu um upgrade. Eu fiquei apavorado. Eu falei, caralho, maluco. Que é hoje que eu vou morrer, né, cara? Que stalker. Louco, né, cara? Mas realmente, cara, tinha mudado a gente de torre do super hotel. Brother, super brother, super brother. E tal, foi legal. E tem uma outra vez que a gente chegou no hotel e aí a menina da recepção, na hora que a gente entrou, ela, ai meu Deus, eu não acredito, eu já venho de Azaghal. Eu falei assim, então tem que ter meu upgrade. ele não esperou um segundo. E aí, deu abertura ele, upgrade. E aí ela deu, mas só tinha um upgrade disponível e eu consegui, ganhei o Jovem Nerd cuspando o dedo. Fazer o quê? Quem que é chefe agora? Mas em avião, nunca ganhei, cara. Ai, ai. Não, mas só seguraram o voo que eu tava correndo atrasado. Não, nem segurar o voo, o cara que vê que sou eu manda o avião decolar antes. Uma vez eu tava voando pros Estados Unidos e aí um dos comissários era fã do site e ele veio, caraca, Azaghal, não acredito. É, aí eu falei, ele, puta, cara, que maneiro pra tirar uma foto. Eu, pode, só me arranja um upgrade. Olha, tá, aí, coitado, cara, o cara foi gente boa pra caramba. Ele falou, pô, não consigo, mas eu te trago a sobremesa da primeira. Eu falei, não, cara. E teve agora, recentemente também, que a gente voa pro Rio. E aí a gente foi voar pro Manual do Mundo. Fazer uma participação... Sai truco. É, esse. E aí o pessoal do Manual do Mundo lá, com a verba que eles tinham do YouTube, eles compraram uma passagem e pediram aquele espaço mais pra gente. Uh-huh. Sabe? Porque uh-huh. É mais confortável e você tava na frente. A gente ia chegar em cima da hora. Então tinha que chegar e sair. Isso. E ir direto pro lugar. E aí eu cheguei lá pra sentar na porra do espaço mais e tinha uma outra pessoa no lugar. E aí eu falei, amigo, esse é o seu lugar? Ele falou, é. Eu falei... Ah, então eu vou chamar o comissário. É o meu, né? Também. É, exatamente. Mas eu nem estressei com o cara, porque eu sei que companhia aérea é foda, né? Aí eu falei, não, beleza, vou chamar o comissário aqui pra ver. Aí, ó, estamos com o mesmo lugar e tal. E aí, a merda da companhia aérea marcou duas pessoas no mesmo lugar. E eu fiquei mais puto, na verdade, porque o pessoal do Manual do Mundo tinha pago extra pra gente usar aquele espaço. Uhum. E eu não ia estar usando, né? Eu ia ser o último, daí eu ia sair do avião, porque me jogaram lá pra última poltrona. E eu fiquei puto por isso, pô. Os caras estão gastando essa grana e aí tinha um fã sentado num espaço mais. E eu tava lá na frente, né, meio puto, discutindo assim, falando, porra, é um absurdo, os caras pagam por isso e não vou usar e tal. E o fã ficou assim apontando, você quer sentar aqui? Eu vou lá pra trás. Caraca! Só que eu falei, não, cara, obrigado, não precisa. Olha aí, não tirei o fã do lugar, coitado, cara. Eu achei legal a atitude do cara, mas, pô, não vou fazer, não, valeu, obrigado. Vai lá pro final do avião. Não, sacanagem, mas... Se fosse um voo longo, Ah, olha aí! Não, eu não faria do mesmo jeito. Mas eu achei legal a atitude do cara. Eu não tomaria o lugar do cara, eu acho escroto. De repente, se ele tivesse uma puta business, talvez eu tomasse. Se fosse a primeira classe, se fosse a primeira classe Emirates, talvez eu tomasse. Olha, a gente reclama no Twitter, né? Sabendo que vai ser visto, né? E é poder, isso é poder total, né? Reclamar no Twitter pra resolver problema. É, a gente já fez isso várias vezes. Ou pra extravasar. Às vezes é pra extravasar mesmo. Mas aí você exercício de poder. O cara vai olhar quem tá reclamando, ver o número de seguidores. É um poderzinho. E ele, ai, tem que resolver isso logo. E já vê o número de retweets também, né? Mas é uso de poder, né? Mas eu dava carteirada antes de ser famosinho na internet. Quando eu era solteiro, eu ia todo dia no mesmo bar, na Barra da Tijuca. Ia lá, tomava uns drinks e tal. Todo santo dia. E esse bar, ele na época da inauguração, então ele não era muito cheio. Aí, do nada, ele bombou. E nos finais de semana ele vivia lotado aquela merda, uma fila de uma hora. Aí, como todo mundo me conhecia na porra do bar, eu, em vez de chegar pelo final da fila, eu passava pela porta do bar e cumprimentava o segurança. E aí, beleza? Tudo bom? Ah, tu não entrava na aí fila. Aí ele, e aí? Aí eu vou lá pra trás. Não. Que é isso? Entra aqui. Aí o cara tirava o cordãozinho de isolamento, ficava todo mundo. Ué, que é esse cara? Olha aí, Zagão. Very important. Pô. Eu era um cliente assíduo. Sim, mas aí você tava na posição de um cliente. Você não tinha. Por exemplo, você. Tava todo mundo muito bem, né? Sim. Não era escroto com segurança, com ninguém, por isso... Você tinha o cartão fidelidade. É como se fosse... Mas se eu fosse um escroto com segurança, ele ia falar, vai pro final da fila mesmo, filho da puta. Sim, entendeu? Mas como era legal com todo mundo, quando eu chegava lá, e aí, fulano, beleza? Mas é que nem numa companhia aérea que a gente é frequent flyer, e a gente tem o cartão que dá uma fila mais rápida, essas paradas também. E a mesma coisa que você tinha, só que sem cartão. Os caras te conheciam. Exatamente. Era um cliente fiel e eles queriam te fidelizar mais ainda. Aí uma vez eu já chamei uma menina, vamos lá no bar, aí aconteceu uma coisa, ela, nossa, que fila. Eu, não, tá tranquilo. Oi, aí, fulano, beleza? Caraca, bons companheiros? Ela ficou impressionadaça. Tu entrou de bons companheiros. Ela ficou impressionadaça. Tinha uma fila monstro, inacreditável, as pessoas chorando, no final da fila, ajoelhadas. Olha o Azaghal, cara. A gente usa o poder que eu der. Usa o poder que eu der. Outro dia eu tava reclamando pra caralho do Giannettini porque aconteceu isso. Tinha uma fila monstra no lugar, aí o Giannettini chegou e entrou. Então, mas assim, as pessoas têm que entender uma coisa. Não é só porque o cara é famoso que tem... Assim, na verdade é. Mais gente ia querer entrar no lugar simplesmente... Ela traz outros benefícios, é. Não é só os benefícios. A fama, ela... Vai parecer meio escroto isso, mas não é. O que eu vou explicar. A fama, ela traz alguns transtornos pro cara desses. Por quê? Não é que a fama seja um transtorno, é isso que eu tô falando. Mas, na verdade, a fama, nesse caso, traz um monte de transtorno. Porque se o Giannettini, por exemplo, fica na fila do restaurante, é um caos. Pode criar um caos. Vai ficar também. Uma galera batendo foto com o cara o tempo inteiro. Ele vai embora, ele vai aguentar. Que nem aconteceu na BGS lá, com os moleque gamer. É, exato. Então, assim, não é só pelo cara ser famoso. É claro que o restaurante é muito interessante que tenha pessoas famosas, que ele bota as fotos e divulga com a folha de imprensa. E as pessoas querem ir no restaurante que o Giannettini foi. Uhum. Não é só isso. É o fato de um cara desses ficar numa fila, é problemático. Entendeu? Se bem que pro restaurante é até melhor que ele fique na fila, porque as pessoas pensam, pô, se o Giannettini ficou na fila pra entrar nesse bar, deve ser muito bom. Com certeza, mas o problema é que o assédio que esse cara gera vira um incômodo. É um incômodo pro cara, monstro, porque, puta, ele vai ficar parado ali, atendendo 1 milhão de pessoas. Às vezes não é essa vibe que ele tá, às vezes só quer jantar, pô. Exato. Esse volume de gente pode gerar confusão, ou pode chegar um monte de paparazzi, sei lá o que pode acontecer, entendeu? Aqui em Curitiba acontece a mesma coisa com o Sérgio Moro. Todo restaurante que você entra, que ele vai, o garçom chega, tudo bem, boa tarde, o Sérgio Moro almoça aqui. Eles adoram dizer que o Sérgio Moro vai lá, o Sérgio Moro vem aqui sempre. Tem um restaurante que a gente conhece, um restaurante japonês, inclusive, que o Sérgio Moro tem uma sala... Olha aí. Private. Private. E entra pelos fundos. Qual restaurante japonês? Não! Esse eu não sabia. Ele entra pelos fundos pra que ninguém vê, fica numa sala isolada. Tá de sacanagem. Olha, eles foram humildões, porque eu nunca ouvi essa história lá. Porque quando você entra no restaurante que ele vai, ó, oi, tudo bem? Ah, o Sérgio Moro sempre vem aqui. Eles adoram falar isso. Cara, olha isso. Mas aí não é só a questão, ela tem a questão de ser célebre e utilizar isso pra ter vantagens, né? Mas não é só isso. Tem isso, mas não é só isso. É, cara, parada que aconteceu lá na BGS. O cara tava lá e aí, bum, criou um transtorno na BGS de segurança. É, porque muita gente quer ver, quer falar, e aí, vai fazer o quê? Exato. Eu só queria deixar claro que eu nunca ganhei nem café, nem bala. O cara foi roxinho bonito do Globo Repórter. Olha só, cara, eu vou te falar. Não tem... Esse é o dobradinho mais conhecido do Brasil. Poder subiu a cabeça aí, ó. Já fui, a gente já foi até esnobado pela Globo e o André. Nunca ganhei nada. parou a Faria Lima pra atravessar. O quê? O André. Ah, é, é, com a Globo. Olha aí, caraca, André. E foi Globo pros Estados Unidos e pra... Caraca, eu nunca ganhei nada. Que sujeito. Os caras estavam convidando ele quase pra ser apresentador do Jornal Nacional. Aí chega aqui, né? Oi, tudo bem? Acabei de chegar da massagem de graça que eu tenho aqui no Google. Pois não teve, poxa. Fiquei chateado. Ô, Átila, tu já mandou alguém beijar teu sovaco? Né? Só vai fazer vídeo de ciência aqui, beijar meu sovaco. Eu sou Átila, biólogo, e beija meu sovaco. Foi assim que o Felipe pediu autorização? Foi assim, eita, pra cá? Coitado, Felipe. Só entra no Nerdologia quem beijar o sovaco do Átila. É, por isso que não vai ter Nerdologia de física, não, hein? O Átila vai ter que entrar a parada do sovaco agora. Ai, caramba. Você quer corrigir, então, né? Não, acho que só pra ficar... Não, já foi. Quem falar que eu tô errado vai ter que beijar o sovaco também. Ótimo. Ai, ai. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.